E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega cinco e meia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah, que legal! Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira também, né? Crédito com desconto em folha, ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E também em nome de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos! Boa tarde! Boa tarde, garotinho! Tudo bem boa aí com tarde. Os senhores? Tudo. Beleza! É? Estamos no pique. Tudo bom. Estamos no tudo pique. Bom. Tudo certo. E, ô, seu Bento! Tô aqui, seu Bento! Tudo bem, Mano? Boa tarde, galera, tudo bem? Bom. Daqui a pouco eu vou apresentar a estranha no Ninho também, que torce pro teu time, Mano. Boa, isso aí. Ah, não. Vai Corinthians, vai Corinthians. Não, não. Olha. Vai Corinthians. Eu, quando eu vi linda, aqui, é. Eu achei estranho. Essa menina linda torce, mas você gente, torce pro Corinthians? É. Olha fala que torce, mas eu acho que não. Toda corintiana é bonita, os seus otários. Eu acho que não. Sim. Eu acho que não. Vai, Simão. E temos poxa. Como provar daqui a pouquinho. Mas primeiro, vamos lá, por na partes. Minha eleição, hã? Até agora... O que que tem? Primeiro, número um, né? Ela é a número um? Tá estranho, é? Que veio aqui. Number one, seu Bento? Ô, Gisele, não, deixa eu falar com a Gisele. Gisele, tudo bem com você? Bento, cada machadada é uma inhoca. Não, tô dando pera só um minuto, deixa eu falar com a Gisele. Gisele, tudo bom? Tudo ótimo. Você é casada, você? Solteira ou tico-tico no fubá? Eu sou solteira. Solteira, então pode não, falar. Não, quando não, é solteira, só, pode falar, não tem problema. Não, exatamente. Né? Pode falar, não tem problema. Ela é a mais bonita que vem até hoje, é isso que eu quero falar. E outra, meu comentário nem foi tendencioso, porque eu nem sabia que ela não era... casada, certo, ou, certo. Solteira. Mas é um comentário que é bonita, só. Só isso. É minha opinião. Só obrigada. Isso. Vai ser mó pedreiro, velho. Pô, um babadinho aqui no seu Bento. Seu Bento de cima da charrete. Gisele, você não fica assustada, viu, Gisele? Não fica assustada. A moça tá até encabulada, cara. Não fica assustada, não fica assustada. Pergunta pra ela se ela se sentiu ofendida com o elogio. Você se sentiu ofendida pelo seu Bento, que veio do interior? Só elogiei. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, né? É legal receber elogios, não é? Com certeza, isso eleva até de rosa. É, não leva a moral? Outubro rosa. Outubro rosa. Rosa. Tá de rosa lá. Não é verdade, é verdade. Começar com o Parmeiro, então. Ah, com o líder, com o líder. Você fala. Então o senhor fala assim, vamos começar com o com líder. Isso, bate vocês. No peito e fala, é líder. Vocês. E não líder. Tem conversa, não. Vocês. Bate no peito, ó, líder. E chupa Figueirense, chupa trouxa. Figueirense aí, ó. Ah, tumultuar trouxa. Aí. Quer tumultuar o campeonato, pô. Ô, brincadeira. Mas hoje tem jogo da Vorta. Hoje é o Grêmio, vocês né? Vocês perderam lá por 2x1. Nós. Da Vorta. Nós, né? Isso aí. Perdemos lá de 2x1? É. Quando é nós, perde mano. É vocês. É. Quando perde, é isso? Não, ele falou não. Nós. Falei vocês, pô. Não, falou nós. Hoje é ferro, velho. Que vamos é ferro? O que, que é isso aí? O que, que é ferro, Guel? O porco vai perder hoje, velho. É, porque se nós pegar vocês, vocês não sabem como é que fica, sabe né? Por quê, ô Domênico? O Palmeiras torce vai fazer. Mesmo, viu? Não, não é questão de torcer. O Palmeiras vai fazer porque... o que o Corinthians fez no ano passado, velho. Não, não vai, vai fazer. Vai largar não. A Copa do Brasil, você vai ver. Parece que sim, né? Véio, pelo os time vão... aí. Ó, tem Jailson e Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus ainda é dúvida, velho. Fala aí, seu Bento. Fala aí, mas o que acontece? Vamos lá. Jogo do Palmeiras, que hora é? Que hora é? 21. Aqui, né? Jailson. Bom, muito bom. Esse cara não tem cara de lateral, mas vamos lá, Fabiano. É, vai. Edu Dracena. Tá indo bem, tá quando indo tá bem. Substituindo os caras, tá indo bem. Thiago Martins. Tava vindo bem como titular ao lado do Vitor Hugo, depois ele largou porque chegou o Mina e perdeu a posição. Sim. Mas é bom. E Egídio. O Egídio às vezes faz jogos que ele vai muito bem e tem jogos que também ele não vai muito bem, né? Que não é, pode meter, às vezes faz cara uns pênaltis, né? Exato. Pro gol, vai meter o rapa no cara. É, exato, tem que tomar que cuidado. Esperto, Egídio, vai, mas acorda! Mas ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, né? Pelo menos sempre foi um bom jogador. É bom, mas tem que acordar. Tem que às vezes, né? Vamos lá. Meio campo vem com o Thiago Santos. É um bom desarmador, bom, porém não é aquele cara que tem um bom passe, ele é né? Um bom desarmador. Ele é destruidor, só isso. Ele é destruidor de tudo, de canela. De tudo. De né? tudo, é. Chega junto, hein? Nossa, isso aí eu vou falar chega, você, não queria chega. Jogar contra, não. Nesse também não, tenho medo. Gabriel. Ah, o Gabrielzinho. Gabrielzinho, é. Bom, ele, no ano passado fez um brilhante campeonato, depois se machucou, né? Voltou em alguns jogos esse ano, foi bem, não foi mal, não. É bom. E Cleiton Xavier. Que tava no banco e tem que jogar. Exatamente. Bom, sempre foi bom jogador, mas tá sumido, né? Não joga. Aí né? vem o Alione. Alione? É. É? Vai com o Alione 2-6, né? Meio, meio. É que vai, vai jogar de ala ali. Tá. Alione. Certo. Aí Rafael Marques. Bom jogador. É. E aí a única dúvida, mas eu acho que deve ser o Gabriel Jesus mesmo. Que sai deve jogando. Ser o Gabriel, deve Gabriel ser o Gabriel. Jesus ou o Lucas Barrios? Ah, deve ser o Gabriel, deve ser o Gabriel. Um bom, olha, um time muito bom. E diga uma coisa, se disputasse o Campeonato Brasileiro, seria vice-campeão, vou dizer mais. Como anão? Anão é um pequenininho, anão. Para. Seria, teria tudo pra ser vice-campeão. Com vontade. Foi, não achei legal seu olhar seu aí. Ao invés de um, temos dois agora? Consigo um, dois. Cadê o momento? Nem o time é bom. Cadê? Pra que momento parcial? Seu Bento, o senhor que é um cara... O senhor é imparcial, coloca o seu Bento, eu falei alguma bobagem? Eu não falei que seria, falei que teria tudo pra ser. Minha opinião imparcial. Parcial é que se disputaria a vaga na Libertadores, esse time. Disputaria a vaga na Libertadores? Imparcial. É, então é bom, é bom. É imparcial. Ué, por exemplo, esse time em reserva é melhor do que do Corinthians, melhor que do São Paulo. Aonde? Sim, como aonde? Escatado aí. Imagina. Aonde, aonde? Ó, esse time do Palmeiras aí. Vocês não têm esse time. Peraí, repete a escalação aí, Bento. Pode falar. Repete a escalação aí. Pode falar que você vai ver só. Jailson. É melhor. Vamos lá. Jailson. É bom goleiro. Como não é bom? Se você puser o Jailson e o Praz, não dá meia perna do Walter. Tá de brincadeira. Tá os dois juntos aí. Agora é momento do Manal. É o que ele colocou pra você. Para. Você não colocou pra você. Porque ele falou uma bobagem. O Praz é seleção, olha, rapaz. Tá louco? Eu vou ser imparcial. Aonde? Seleção do quê? Só se for a seleção lá dos deficientes que não ele conseguem foi jogar. Pra seleção, ele foi pra seleção e se machucou, mané. Ué, jogou na seleção? Tá? E estaria até jogou hoje. Jogou na seleção? Não, machucou, pô. Então dá uma lambida aí, Paquito. O bagulho é o seguinte. Lambido, cara. O goleirinho de vocês. Pera só um minuto. O goleirinho de vocês foi chamado pra goleirinho, seleção? Goleirinho não, respeita chupa, o Walter. Chupa. O Walter, dá lambida o Walter, aqui também, você. Não cego, não cego. Não, o Walter. O Walter não foi chamado, o goleiro de vocês? Ele não foi chamado porque ele recusou, porque ele vai se naturalizar alemão pra tirar a bola. O Jailson tem tudo pra ser goleiro. Goleiro da seleção brasileira. Mas vamos lá. Bobagem. Tá se expondo a ridículo. Não tô. Fabrício. Você sabe que não. Não, Fagner é melhor. É um você conhece o Fabrício? É Fabiano. Não, o Fabrício Fabiano. Fabiano não. Fabiano, espera, estamos falando de Jailson. Não, tô falando agora a escalação. Só tem Jailson, só joga o Jailson hoje. Pera, mas estamos no Jailson. É o Grêmio contra o Jailson, lógico. Pulou porque você sabe que perdeu, né? Imagina, o Walter é muito mais goleiro que Jailson. O Fabiano é muito mais. Fabiano ou Fagner? Ah, você tá de brincadeira. Não, pera, mas aí eu sou honesto. Tá de brincadeira. Fagner, tudo bem. Tá. Mas o do São Paulo? Bufarini. Aqui é Corinthians e Porto. Bufarini, para. Que Bufarini? Bufarini é eu que vou lá no banheiro e solto o Bufarini. Você tá de brincadeira, Bufarini. E usa fricô. Porra, eu usei agora há pouco. É, pode dar que tá cheiroso. Fala aí, seu Bento. Quem mais? A zaga é sensacional. Ó, o Dracena tava no time deles. Então, reserva do meu tava time. No time deles. Dispensando. Tava no time de vocês. Quer falar o quê? Dispensando o Dracena. Maicon, para. E dispensar. Hoje não tem um cara igual a ele hoje lá. O Dracena foi moeda de troca. O Benjamin mesmo falou. Gostaria de ter o Dracena hoje. Não importa. Era a banda do Corinthians. Foi dispensado. Falou. Foi dispensado pelo Corinthians. Hoje jogaria. Hoje jogaria. Foi dispensado. Hoje jogaria no time. É um cara com sorte. O meu refugo, vocês usam como zagueiro titular. O Edu Garcia não tava jogando reserva no Corinthians. Não, Mané. Não importa, ele hoje é reserva, titular. Hoje é time reserva. Hoje é titular. Então, falando do time reserva. Então você precisa se definir. Você não sabe o que você quer? É reserva. Ora você fala, não, porque é um baita time. Agora, zaga, quando convém, zaga, você fala, agora é reserva. Não, você falou que ele... Você tomou pau nas três posições até agora. Não tomei pau nenhum. Como não? Não, brincadeira. Não tomei pau. Então acabou a discussão aqui. Não, acabou não. Tá passando vergonha. Se continuar, vai passar vergonha. Ué, você tá passando vergonha. Não, passando. Para, tá 3-0 pra mim até agora. O Dracena é melhor que o seu zagueiro. Eu achei só o Fagner. Paquito, desculpa. O Dracena era reserva do meu time. Mas é a sua opinião, não é? Não, melhor não é do que o Mike, não é. Você tudo é um do Corinthians é melhor. Ué. Mas peraí, então, até pronto. Agora deu uma jorrada em você. Não, tá 3-0 pra deu. Mim. Quem tem que falar é o RG. Tá 3-0 pra RG mim. E o Mota. Mas ele é seu lambi... Não. Oh, que isso! Que isso, é? Vamos pras manchetes, vai. Deixa isso de lado, vai. É, vou deixa de lado. Isso vou é nem chato, vai. Vamos lá, ô, seu Bento. É isso, né? Vamos ao Corinthians. Ah, Corinthians, mano. Agora sim, vamos falar do favorito, mano. Falamos. Favorito do quê? Ó, a troca do bagulho. Vocês vão perder o Cruzeiro hoje. O negócio é o seguinte, o ano passado, quem foi campeão brasileiro? Corinthians. Corinthians. Quem foi campeão da Copa do Brasil? Palmeiras. Esse ano, quem pode ser campeão brasileiro? Palmeiras. E o campeão da Copa do Brasil é o Corinthians, velho. Será? É uma dobradinha, velho. Será? É a pole position. Sabe pole position? Oh. No GP você é pole, no outro eu sou pole. É assim. Oh, antes de, só antes do Corinthians, pra deixar claro aqui, viu, Domênico? Figueirense, né, tentou lá a anulação do jogo, só que o STJD negou lá e já era. Segue o jogo, vamos lá. É isso aí. Mas olha, o seu Bento, é um absurdo, porque se eles falam sim pro Figueirense, acabou, todo o jogo de todos acabou. Tem erro de juiz. Aí o cara vai querer anular. Por exemplo, uma coisa é o Flamengo e Fluminense, gente. Flamengo e Fluminense foi um caso atípico de uma interferência de televisão que não está na regra. Aí o cara alegou e aí tá em júdice. E não, tá, e não é que perdeu os pontos. Os pontos podem voltar pro Flamengo. Você entendeu? E eu até gostaria que voltasse, ô Maltinho. Eu sou sincero. Gostaria que voltasse os pontos. Não vai dar em nada. Não quero que fique esses pontos atrás, não, porque senão perde a graça do campeonato. O campeonato tava ficando bacana mesmo com esses pontos aí. O Palmeiras vai ganhar do Flamengo em campo. É isso aí. Ele vai ganhar com 4 pontos, 3 pontos, 5 pontos, 1 ponto, 2. Mas vai ganhar. Agora fica esse papinho. E outra, o gol tava anulado, mano. Só que eu entendo que quando tem uma interferência de TV é fora da regra. Então, fora da regra, aí deu motivos para os caras entrarem na justiça. É por isso que o Fluminense entrou na justiça. Mas, Domênico... Eu acho que deveria deixar para lá, mas tudo bem. Mas, Domênico, essa parada aí, velho... Agora, o Figueirense querer entrar na justiça... Então, mas aí vai esbarrar naquele entendimento lá do que é erro de direito e o que é erro de fato. Se for erro de direito, na interpretação de quem for julgar, aí cabe o recurso aí do Figueirense, eles vão acatar. Mas, na minha opinião, aquilo ali é erro de fato. É, o Bandeira acaba não vendo que a bola pinga fora de campo. É erro de fato. É um gol irregular também, só que... É, eu acho que não tem motivo pra anular o jogo. Mas o Figueirense vai tentar se escorar O Figueirense vai tentar se escorar em todos os argumentos, Domênico Gato, ainda mais sabendo que o Fluminense abriu um precedente perigoso. É um negócio extremamente ridículo o que acontece no futebol brasileiro, porque o mimimi tá grande e muitas vezes a gente tem mas visto. Mas você não entende, mano, isso que eu falei? Não. O quê? Se abrir o precedente pro Figueirense, ferrou, né? Mas, Domênico, da mesma forma que o jogo do Flamengo e Fluminense, por mais que você possa deduzir... interferência, interferência, vírgula. Por mais que você possa deduzir que existiu uma interferência, ninguém prova isso. Ninguém prova. Por mais prova que você possa, lá, Domênico, por mais que você possa fazer a leitura labial de alguém que esteja à beira do gramado falando, a TV tá mostrando isso, se você pega o Sandro Merahit dizendo isso, fala, o que, que a TV mostrou? Mano, eu entendi o que você falou. Mas até, porque fica tudo muito... Mas até então pode ser que pode ser que não. Então aí você prende os pontos por enquanto. Não, mas eu acho injusto. Eu acho que você deveria manter os pontos e deveria colocar um asterisco ao lado. Se, numa hipótese do Flamengo ser julgado... Não, eles tiraram os pontos. A determinação do STJD... Mas tirou o jogo também? Não, tudo bem, Domênico. Mas aí que tá. Na minha opinião, mantém-se o jogo até o julgamento. Porque o jogo aconteceu e a vitória aconteceu pro Flamengo. E quando o deck na minha opinião, se houvesse o julgamento e coisa que vai haver, e se tirassem os pontos do Flamengo posteriormente, aí você recua. Entendi. Porque você não pode, teoricamente, punir um clube, sendo que nem houve julgamento. Por mais que tenha havido todo aquele bate-boca, etc e tal, os pontos, na minha opinião, deveriam ser mantidos. Caso exista a necessidade de você retirar depois, porque fala, aí você retira. É procedente, acusação, etc e tal, aí você retira. Mas a partir do momento que não houve julgamento, não tem por que retirar os pontos, na minha avaliação. Mas enfim, Bento, hoje tem Corinthians e Cruzeiro jogando no Mineirão na Copa do Brasil. Escalação, mano. Corinthians também ganhou 2x1, né, mano? Ganhou 2x1, 21-45, lá no Mineirão. Mas ser 1x0 pros caras hoje dá com o Cruzeiro, né? Corinthians marca gol hoje, filhão. Walter. Olha lá. Fagner. Sim, vamos lá. Pedro Henrique vai chorar lá, hein? Henrique ele entregou a rapadura foi lá. Foi no primeiro jogo, depois ele passou a ser um jogador maduro dentro de campo. Balbuena. E é bom zagueiro esse moleque. O Fagner não joga? Lógico que joga. Joga. Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Wendel. Eu não tinha ouvido. Aí vem o Camacho, né, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Romero, Marquinhos, Gabriel ou Marlone e na frente o Guilherme. Então, Bento, o negócio é o seguinte, ainda mais preto e branco, velho, esse time me lembra a Alemanha. O Corinthians me lembra a Alemanha, velho, com essa formação aí, 4-1-4-1, velho. É verdade. Só se for alemã depois de 800 mil ali, pneumonia. Você pega ali, Camacho, velho. Aí você pega aquela linha de 4 na frente do volante do Coringão. Você tem aberto lá na ponta, lá o Romero, centralizados ali. Você tem Giovanni Augusto, Rodriguinho e aberto na esquerda ali você vai ter o Marlone ou Marquinhos Gabriel. Eu espero que jogue o Marlone, mesmo ele tendo torcido o pé ontem. É um jogador que hoje tem sido mais regular do que o Marquinhos Gabriel. Sem choradeira amanhã, hein? E na frente é o Guilherme. Não tem choradeira não, Paquito. Vou fazer uma pergunta. Não sei, só tô falando. O time do Corinthians. Se tivesse doping pra comentarista, velho. O que ia acontecer aqui no... Eu não faria, eu banido. Me recuso. Hã? Eu já teria sido banido do futuro. Eu não sou obrigado a provar. Eu não sou obrigado a depositar provas contra mim. Enfim, o negócio é o seguinte: com relação a esse jogo do Corinthians, eu não sei a opinião da nossa estreia no Ninho, mas eu acho que o Corinthians pelo menos consegue arrancar um empate lá em Minas. O time do Cruzeiro já tem contra ele um histórico de favoritismo do Corinthians, tá certo? O Cruzeiro é freguês, freguês é velho do Coringão. Opa, deixa eu ver aqui. Você pegar aí os últimos, sei lá, 10 anos, não, vou pegar todos os confrontos, tá? Mas freguês. O Corinthians aí ele tem uma vantagem enorme aí contra os times de Minas, contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Enfim, são todos fregueses do Corinthians e eu não temo nenhum deles. Então o Corinthians ele tem hoje a obrigação de pelo menos trazer um empate lá pra ser humilde, tá certo? Pra ser humilde, porque eu acho que o Corinthians que quiser jogar bola, ele consegue arrancar uma vitória mesmo no Mineirão. O que você acha a respeito dessa partida aí? Eu concordo contigo e ainda complemento. Eu tenho visto os jogos do Corinthians nos últimos... Os últimos jogos que nós fizemos, eu estive na Arena no domingo, estive na Arena contra o Fluminense também na Copa do Brasil. Sim. E vi que eles estão se movimentando muito melhor do que quando estavam com o Cristóvão, tá? Eles estão arrumando a casa, lógico, agora com a entrada do Oswaldo, eu acho que ele vai dar uma outra cara. Porém, eu gostaria, se o Marlone estiver em condições, que ele jogasse no lugar do Marquinhos Gabriel. Também acho. Né? O Marlone, ele tem mostrado o jogo, ele tem se dedicado e é um homem para ficar na frente. E o Guilherme tem surpreendido a gente, depois que ele voltou e tá mostrando que tá melhor fisicamente, ele tá sendo o nosso falso 9, digamos assim, tá se mostrando muito bem e tá fazendo o papel de um atacante que a gente, teoricamente, não tem. É, né? Então, eu tomo um pouco de cuidado pra avaliar o Corinthians nos últimos dois jogos, porque o Corinthians aí pegou dois bêbados aí. É. Era, você tem razão, viu, Manu? Era a tela do carro no Street Fighter, velho. Pegamos aí América Mineiro e Santa Cruz, velho. O Corinthians são um total de 78 jogos, né? Tivemos aí 35 vitórias do Corinthians, 103 gols. O Cruzeiro, 24 vitórias. Então, 35 a 24, é bastante. Não, é bastante, lógico que é. Vitória. Mas é, né? você não pode, talvez, perder seu tempo. 11 vitórias a mais é bastante. Eu sei que você é um cara aí que é muito olhar, ocupado. Não, passar a informação. Eu sei que você é um cara muito ocupado, Domênico Gato. Mas vocês ganham com os dois, né? Contra o... Sim, também. O Atlético, vou ver. Só pra Eu sei que você é um cara muito ocupado e o rádio, o tempo aqui é precioso demais, porque vale muito dinheiro. Então, quando eu disser alguma coisa, você não me contraponha. Não, não é isso. Você vai estar tá perdendo o seu tempo e o tempo da emissora, velho. Inclusive, ontem aqui... Contra o Atlético, mas contra o Atlético é um pouquinho menor. Mas não importa, freguês também. É maior. É freguês também. É 38 a 31. Ah, mas tudo bem. É menor. O Cruzeiro parece que ser mais freguês do que o Atlético. Eu achava que o Atlético era mais. Não. Juro por Deus, porque ele sempre falou do Atlético. Mas ambos são. Ambos são. Mas jogaram mais também, não. Inclusive, o Domênico Gato, eu tinha dito ontem a respeito aí dos confrontos entre Corinthians e São Paulo, e o Paulo Cerqueira, um ouvinte nosso aí também, um abraço pra ele, ele me mandou aqui dos últimos 10 anos, que eu falei pro Sombra, o Sombra falou, imagina, pega os últimos confrontos aí entre Corinthians e São Paulo. Desde 2007 até 2016, Domênico Gato, 34 jogos, cara, realizados aí contra o São Paulo. O Corinthians, ele tem 17 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Porra, é muita coisa, hein? Não, isso aqui é massacrante. Isso é um massacre. Isso é um massacre, hein, Motinha? Isso é um massacre, velho. Caraca, Motinha. O Corinthians parece os japoneses em Pearl Harbor, mano, tá ligado? Aí, gente, você assistiu o filme Pearl Harbor? Aí, cara tá querendo beijar a enfermeira, daqui a pouco vem lá um bombardeio. Não imaginava correr essa vantagem toda. Maluco, o bagulho é louco, mano. Então, Domênico Gato, não tente me contrapor. Não tento. Pode? Eu quero trazer. Não, porque eu trago a notícia. Você fala absurdos aqui. Não, é que eu não erro, mano. Você fala absurdo. Eu não erro, imagina. Tanto é que tudo que eu falei até agora eu tenho 100% de certeza e de razão. Os números mais me... Ou menos. Não, peraí. Os números me credenciam e a continuar falando. E Corinthians São Paulo, menos, mano. Corinthians tem 123 vitórias. Isso é o confronto completo, tá? Foram 327 jogos. 123 vitórias do Corinthians, 101 do São Paulo. Então, aí é freguesia, velho. 22 vitórias a mais. Não é como o Corinthians e Palmeiras, que é empate técnico, velho. Palmeiras é empate técnico. É igual a pesquisa do Ibão, Paquito. Aqui, cada um lê a estatística que quer. Lógico que é. Cada um lê a estatística que quer. A diferença são três vitórias do Porco, isso é louco. Cinco vitórias a mais. Imagina. Tá aqui. Tá contando gol a gol, velho. Tá aqui, eu tô contando gol a gol. Eu não minto, Aqui, ó. São três vitórias do Porco. Não, senhor. 120 gols e 125 do Palmeiras. Tá errado. 107 empates. 323. 123 tá errado. 123, lógico que tá é. Tá tudo errado, então. Lógico que é, não tá tudo errado. É, quando não favorece o Eu gosto da estatística. Muito vitória é freguês, viu, seu Bento? Não, não é não. Não é não, isso é empate técnico, Paquito. Paquito. É igual do 7 lá. Quando vai ter eleição presidencial, ou então de prefeito, ou então de qualquer coisa do tipo, você vê lá o William Bonner, é, o candidato tal tem tantos porcento do voto, e o candidato B tem tantos porcento dos votos válidos. Ah, e aí, a pesquisa do Ibope tem uma média margem de acerto, uma margem de erro, de dois pontos para mais pra ou dois pontos então, para menos. Pronto, cinco aí que vitórias tá, a mais. Dá duas vitórias pro Corinthians e tira duas do porco, fica empate técnico. Imagina. São três vitórias, seu nosso cego. Cinco. Não, isso aí é mentira. Que mentira o quê? Isso aí é o Mustafa que mexeu no bagulho. Mustafa, Mustafa. Ele como tomou a gol que ele tirou com o Dalí. Como que é a voz do William Bonner? É a mesma coisa do Palmeiras pro São Paulo, Motinha. A vantagem de vocês, vocês têm 5 vitórias a mais que nós. Aí é então, é empate técnico. Sim. Não, não por é freguesia, é empate técnico. Por enquanto é. É empate eu técnico. Não sou bobo de falar que não é. Porque se vocês freguesia têm é quando cinco, você tem aí 20 tá aqui, derrotas de diferença, 102 Paquito. 102 vitórias a 107. Então tem 5 vitórias aqui, cada a mais. Cada um é freguês. De cada um. Acabou. Mas isso não é freguês. Se o Palmeiras é do São Paulo, vocês são de nós. E o São Paulo é de vocês. Tá sendo mané. Não é freguês. O Santos, acho que o leva, Santos é do Palmeiras. O Santos leva desvantagem com todos, eu acho. Em vitórias de confronto, sim. É do e nem com o Pelé, hein? Nem com o Pelé, mas é o Santos e Palmeiras não é igual. Há um detalhe. Não, não é não. Acho que o Santos, em relação ao São Paulo, tá tirando bem essa diferença, viu? Já caiu. Tá tirando. Eu vou ver aqui, bastante. Vou ver aqui. Ó, mas nem com o Pelé, hein, mano? Ô, RG, que fase de vocês, hein? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Olha só, pra você ter uma ideia. O Santos e Palmeiras... Não dá. Santos e Palmeiras, ó. 100 do Santos, 132 do Palmeiras. Tá? Então vamos lá, vamos ver agora com o São Paulo, que o RG falou que tirou bastante, né? Qual que é a tua fonte aí também? Wikipedia. Ué, lógico, é a fonte de todos. Não, mas é não o Google. É, você tem que ver. Conhece o Google? Ah, mas tá errado isso daí. Não, tem. Tem que ver no Footpad, mano. Eu acho que o Footpad é melhor, hein? Com o São Paulo, 129 pro São Paulo, 101 pro Santos. É, tá tirando. Tá tirando, mas tá tirando, mas tá longe. É, Footpedia é melhor, hein, essa diferença. E contra o Corinthians, vamos ver aqui. Olha o Footpedia. Aqui, ó. Com o Corinthians, 128 pro Corinthians, 104 pro Santos. O aí, Santos perde pra todo mundo. E outra, velho, nem com o Pelé, velho. Porque o Pelé lá era como se fosse o Pac-Man com a vitamina. Nem assim o Santos conseguiu, mano. O RG, que fase, velho. Tudo não isso dá aí, pra vocês, hein? Tudo isso aí no tempo do Paulistinha que vocês odeiam hoje e que o Santos abandonava e viajava. Ah, falou. E as outras escovadas que vocês tomaram aí? Para de mentir, RG. Assume, RG. Assume que vocês são fregueses. Assume que todos os times de São Paulo fizeram bilu-bilu em vocês, RG. Antes da gente partir pras outras agremiações aqui, quero chamar o Benjamin pra falar aqui de BB Financeiro. Eu? É, você. Eu? Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então preste atenção. O crédito consignado da BB Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BB Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Estádio 97. Estádio 97, seu Bento, e agora? Santos. Santos. Santos! Let's go! Santos. Como é que é, seu Bento? Santos. Santos. Gol. É hoje, gente, seu Bento. Gostei, Dudu. 19. De novo, seu Bento. Te colocar de novo, o senhor canta junto com ele. Vai lá. Vamos ver. Vai, seu Bento. Gostei do senhor cantando, foi bem. Olha lá. Santos, Santos, Santos, Santos, gol. Fala, RG, 19h30, daqui a pouquinho. Ah, o Santos joga antes? 19h30 o Coro come. Coro come, Beira-Rio. Santos, o Inter, né? Também, né, o golzinho que tomou aqui. É, 2-1. Todos os times paulistas na mesma situação. Todos que jogaram em casa fizeram 2-1, né? Com exceção do Atlético Mineiro, exatamente. Então vamos lá, a escalação hoje é tranquilo, né? Vamos lá, vamos ver de Vanderlei. Bom. Vitor Ferraz. Bom. Luiz Felipe. Bom. David Braz e Zeca. Segue bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Lucas Lima. Bom. E Paulinho. Bom. Bom que eu. Bom. É. Copete. Bom. Que bom. E Ricardo Oliveira. Bom. É, não temos outra saída, né, seu Beto? É isso aí. Encarar o Inter, me parece que o Inter vai de mistão, né? Vai de mistão. E tem que aproveitar a sua oportunidade, vantagem que tem, e trazer a passagem para a próxima fase. É isso, não tem outro jeito, não tem outro resultado a não ser esse. Espero que o Santos não dê mole hoje, não dê milho. Porque ainda estamos aí com o ano passado na cabeça. Né? Os caras vão vir pra cima, né? Oi. Fala, Mano. Desculpa. Só passar a informação aí, desculpa te atrapalhar na manchete do Santos, ou era RG número 2. Porque o STJD aí meio que andou pro Figueirense, velho. É, com relação já falou, ao... falou. Não, porque os ouvintes estão falando aqui falou que... Na não, sim, porque os ouvintes estão falando... Ele rejeitou, o Supremo rejeitou. Os ouvintes estão falando que a gente disse aqui que haveria o julgamento. Não dissemos isso, gente. Não, o STJD já deu mandada pro Figueirense e falou, tá bom, cai pra Série B com dignidade aí, cala a boca. É, isso o cara fez, o presidente fez isso, dá, né, mano? Pra falar, pra ter uma desculpa, ó, caímos... Porque também se abre fomos roubados e tal, o presidente... não foi roubado. Mas eu tô falando, o presidente tá, fazendo, pegar, tá na dele, Domênio. O problema é que agora... Pra dar justificativa pros torcedores. O time do Figueirense não fez por estar aí, né? E teve quantos jogos pra poder sair disso aí? Agora, por causa de um jogo? Mas tem uma justificativa, Domênio. O presidente quer mostrar... Quer que eu te falo, velho? Eu não tenho nada contra o Figueirense, mas quero que se dane agora também. Quero que caia e nunca mais volte. Que se dane, Figueirense. Aliás, uns três campeonatos que o Figueirense tá pra cair, viu? Uns três. É, tá pô, lutando, não monta não time bom. Você pega, por exemplo, mano, o Mota e meus amigos aqui, né? Você pega, por exemplo, o time de lá da Chapecoense, que subiu junto com o Palmeiras quando subiu da segunda. Tá até hoje aí. E é um time que... Você pode pegar todos os campeonatos, se não me engano foi 2013 que eles subiram. Nesses três anos ou quatro anos que eles estão na primeira divisão, mano, eles nunca passaram pra, tipo assim, vai cair. Nunca ficou nas últimas rodadas pra cair. Por quê? Porque fez um trabalho legal. Sim. É time pequeno, mas tá lá. Tá lutando. Tá lá, décimo, né? Tá aí, sempre é por ali. A Ponte tá muito bem esse ano também. Todo mundo sempre fala da Ponte, né? A Ponte, Não vem passando sufocos, não. Mas esse não vem passando sufocos. Não tem cara, não. Acho tem dois, três, pra cair. Não tem, não. Os dois times, a Ponte e a Chapecoense. São times que estão lá. Hoje tá em décimo a Ponte, décimo primeiro a Chapecoense. Estão se mantendo aí. E a Ponte não cai mais, tem 45. O Chapecoense 42. Não cai mais. Quem vai cair é o Figueirense e o Vitória, eu acho. Pra mim, São Paulo também não. Cruzeiro também, pra mim, não. Eu acho que aqui a disputa é o que o Mano falou. E acho que Sport, Coritiba, Inter e Vitória pra uma vaga. É. E acho que o Inter também não cai. Não sei porque, mas acho que não cai. Acho que o Mano tem razão. Acho que vai ficar o Vitória, viu? O Vitória é o que tá com mais jeito aí, Domênico Gato. Tá com uma cara, né, de cair. Eu não vejo perspectiva no Figueirense. Acho que o Figueirense já foi pro limbo. Acho que o Santa Cruz, claro, também, junto com o América. Esses três acho que já foram pra Série B. O Vitória ainda agoniza, mas ali eu acho que pode ser que o Coritiba... Tá um ponto, né? Então, não, mas é em termos de perspectiva mesmo, Domênico. O Vitória não tá bem no campeonato, o Vitória tá jogando mal. E o Coritiba também, que tinha dado uma ressurgida, o Coritiba tinha melhorado depois da vinda do Carpegiani, mas agora o Coritiba também voltou a tropeçar no campeonato e ele tá muito próximo ali da zona de rebaixamento, junto com o Sport também. Eu acho que são esses três times aí que brigam pela última vaga. Você vê, ó, tem um jogo importantíssimo, mano, pra eles, né? O Vitória, no domingo, às 5 da tarde, lá no Barradão, pega o Cruzeiro. Se eles vencerem o Cruzeiro, eles passam o Cruzeiro. Olha que coisa, hein? Porque eles têm 35, chegariam a 38, a mesma pontuação do Cruzeiro. E aí fariam 10 vitórias, as mesmas 10 do Cruzeiro. Vai pro saldo de gol. O saldo de gol do Cruzeiro é menos 4, dos caras é menos 5. Ou seja, se eles ganham de 1-0, o deles vai pra menos 4 e o dos caras vai pra menos 5. Passa. Um gol só. Você vê que coisa o campeonato? Então eles já pulam aí. Pra eles é um jogo importantíssimo esse aqui. Agora, se o Cruzeiro também vencer lá, né, mano? Aí é aquela pá de terra que joga em cima e fala assim, velho, fica por aí mesmo, é nóis. Sim. Né? E o Ben já mandou um SMS aqui falando também o seguinte, ó. E ainda ficamos 11 anos sem vencer o Santos. Ó, o Benjamin, boa. Ó, zoando mesmo, né? Ele falou também que era aloprar o RG. Tá zoando aí, velho. Chegou agora. Mandou... Assim, ele falou e tá aqui. Então... Você me mandou ou não mandou? Qual foi a sua mensagem? Ele nem ouviu o que eu disse. Qual foi a sua mensagem? Fala aqui o que você falou. Você mandou essa mensagem? Eu tava parado aqui na Paulista e ouvi... Como sempre, né? Paulista parado? É, Paulista não dá mais. E ouvi o RG proliferar algumas bobagens. Bobagens? É, em relação à Paulistinha e tal. E eu quis lembrar que o Santos, o Corinthians ficou 11 anos aí sem vencer o Santos. 11. Não menti então. 11 anos. O Corinthians foi quebrar o tabu em 1968, 2-0, gol de Flávio e Paulo Borges no Pacaembu. Então dava pra buscar a diferença, né? 11 anos, faz uma média de quantos jogos teve naquela época. Ah, que tinha, sei lá. Eu não me lembro, porque eu nasci em 69. 2-4. Mas ou não procede que o Corinthians com 11 anos sem vencer o Santos? Sim, mas procede. Teve um tabu também do Santos, não então, teve? Mas, ó, 23 anos de fila, 11 anos sem ganhar do Santos, e o Corinthians tem mais vitória, a gente esperava um pouquinho mais de argumento da RG, e sólido. Não querer tripudiar. Ixi, e jogar dele. Palavras ao vento, só isso. Tem mal... Caramba, você nem sentou, você tá brigando com o velho. Chegou quebrando tudo. Ele pediu pra Eu cheguei, indo e dá um abraço nele, meu querido, e ele mandou falar. Falso esse abraço. E se eu falei alguma mentira, entra aí no Wikipedia, Wikipédia, Schmockpédia, vê aí. Schmockpédia. Fala aí, Gê. Isso aí é pornô, Schmockpédia. Esquece. Pega as disputas de campeonatos, aí você vai ver o que que... E pega essa diferença de tabu do Corinthians com o Santos. É estadualzinho que eles hoje, né? Ficam falando do estadual, que não vale nada. E essa é a diferença do estadual. Você pega nos campeonatos nacionais, Copa do Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, Campeonato Brasileiro, disputa de título. Sim. E aí você vê quem é o freguês. Disputa de título, RG. É, disputa de título. Não dá nem pra perder tempo, velho. Eu tava no carro ouvindo e vi que são 130. Eu vi o rapaz falar que o Corinthians era freguês do Santos. Não, o rapaz, o outro. Que rapaz, o outro? Esse é que tava proliferando palavras ao vento. O RG? Dizendo que o Corinthians era freguês do Santos. Não, ele não falou isso. Falou, desdenhou. Não falou. Falou, eu vi. Não falou, que desdenhou, você tá louco? Você já sabe quem chegou. Você já sabe quem chegou. É porque eu tenho argumento. Você tem argumento porra nenhuma. Que argumento que você tem? O Corinthians ficou 11 anos sem vencer o Santos. Ficou. Isso é argumento? Isso é argumento? Acabou em 68. Sim. Flávio e Paulo Borges. Mas a vantagem não veio depois disso? E o Pelé deitou o cabelo no Corinthians nessa época aí. A vantagem não vem depois disso? Não, a história é do confronto. Sim, mas a vantagem que foi conseguida depois não foi. Agora ele já mudou. Velho. Agora você mudou. Chato, agora velho. É, a gente nem falou nada. Ao G6. Não é, mano? Como assim mudou? Não, entendi, mudou. É rumo aos 46 pontos. Hoje eu vi o carro dele estacionado lá, Leco 2017. Tudo mudou. Tá louco. Ô, Motinha. Eu acho absurdo esse cara se candidatar de novo à presidência do São Paulo. Tá louco. Eu acho absurdo. É a melhor opção pra São vergonha. Paulo. Uma vergonha. Pra nós ou pra eles? Pra eles, né? É lógico. Precisa saber pra quem é melhor. É lógico, eles não querem largar o poder nunca. Deus que me livre. O cara tá tentando arrumar a casa, vocês querem o quê do cara? Ah, pronto, vai lá, ó, amiguinho. Quem é o candidato? Não é meu amiguinho. É lógico que é, você tá defendendo o cara? Não, é que defender, gente, o Leco. Benja, olha o ano que o São Paulo tá passando. Olha o que tá acontecendo com o São Paulo. Você vem defender o Leco aqui? Para, deixa eu te explicar. Você falou uma boa frase. Olha o ano do São Paulo. E não é só esse ano, vem lá desde o terceiro mandato do JJ, do qual ele fazia parte e todo mundo que tá lá faz parte. O Marco Aurélio Cunha, que você adora, também fazia parte. O Marco Aurélio Cunha foi contra e lutou contra o JJ, não lutou? Não. Não? Ah, ele apoiou? Ele apoiou o JJ na eleição? Apoiou, até eles terem um atrito, sempre apoiou. O Marco Aurélio Cunha sempre foi, inclusive era até... É candidato dele, a turma que saiu depois? Essa turma não, mas o Marco Aurélio Cunha apoiou muito tempo o Juvenal, depois deixou de apoiar. Ué, mas o Leco não tava lá, então isso aí... O Leco também tava Leco. Lá. Ué, os pessoal não falam que o Andrés é um dos maiores presidentes da história do Corinthians, ele era visto do Alibi. Ué, mas isso não quer dizer nada, eu tô dizendo que o Leco... Teu argumento. Que o Leco não é um bom presidente, só isso, ele pode procurar mais ver que não é. O Leco pegou... Ele não sabe orientar... Ele não sabe contratar, tá aí. Ele não tem atitude. Não é um Leco. Cara que tá aí. O São Paulo tá onde tá. Tá onde tá. E ele vem dar entrevista e fala: não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Parabéns. Você não pode falar que o Leco é um ótimo candidato pra 2017. O Leco é um ótimo candidato a 2017 e vou te falar o porquê. Você falou bem a tua frase. Olha o ano do São Paulo. Olha o ano do São Paulo. O Leco assumiu a gestão do Aidar, que foi um desastre. São Paulo tem um buraco financeiro do tamanho da camada de ozônio. Ele pegou a herança dele é maldita. Aí, eu comparo... E ele não errou nessa história toda, é isso? Eu vou te falar onde eu acho que ele errou. Lógico que ele errou. Pra mim, a contratação do Ricardo Gomes foi um absurdo. Agora, de resto... Ah, foi um absurdo, não. Agora, de resto, eu não vejo aonde ele errou. A contratação, ele tinha lá o Gustavo, que ele delegou. Quem tava cuidava de tudo no futebol. Se o presidente vai lá e se mete em tudo, vocês falam que o cara é que nem o Juvenal. Pô, tudo é o Juvenal, centralizador. Se o cara delega, pô, que porcaria, o cara delegou. Ele delegou. Deu errado. O São Paulo perdeu os seus dois melhores jogadores no ano, que era o Ganso e o Calleri. Culpa do planejamento e de quem manda. O planejamento, o Ganso queria ir embora, gente. Eu sei, mas os caras não sabiam disso, Calleri, Benja. Desde o ano passado, todo mundo falava aqui que o Ganso ia embora. O Calleri, o Ganso tinha contrato. Eu sei, Benja, mas todo mundo falava que o Ganso ia embora. Mesmo falou várias vezes, olha, se o Ganso não for embora agora no começo do ano, isso no começo desse ano. Se o Ganso não for embora no começo do ano, vai embora no meio do ano. Se você sabendo disso, Benja... Meu, ele contratou o Cueva. Você sabendo disso, mas você não vai preparar o time. Então você prepara antes, Benja. É, vocês acham que isso é videogame? É que nem o Corinthians. É planejamento. É a mesma coisa do Corinthians. Estão batendo no Roberto de Andrade, que eu acho uma injustiça. Ele perdeu 18 jogadores, perdeu uma comissão técnica, tá certo? Não tem dinheiro e querem que ele faça uma seleção. O Leco, gente, o que você quer que o Leco faça? Ele pegou lá, o erro do Leco pra mim foi o Ricardo Gomes. Ele delegou o futebol na mão do Gustavo. Quando a coisa degringolou, ele mandou o Gustavo embora. Ele foi lá e buscou um nome que todo mundo queria que é uma possível solução, que era o Marco Aurélio Cunha. Chamou o Marco Aurélio Cunha, que segundo mesmo você sabe, na eleição eram opostos. Chamou, tentou apaziguar. Agora, contratou. Perdeu. O Calleri só vinha para São Paulo por 6 meses. Todo mundo sabia. Ele se programou, trouxe o Chaves. O Ganso ia embora. Os caras contrataram o Cueva. Em cima da Benja. Tá claro. Se o São Paulo, se o Cueva machuca, o São Paulo não tem meia, Benja. Vem cá. Aí trouxeram o Jean agora. Tá bom, vem cá. O Lucas Lima machuca, entra quem? Meu, o mercado hoje, futebol brasileiro, não tem mais tanto jogador pra comprar. São Paulo não tem dinheiro, Cruz não tem dinheiro. Aí o São Paulo foi lá e contratou o Maicon. Ídolo, God of Zaga, o caramba. Aí contratou, pagou caro. Mas naquele momento era super necessário, então, Aí ninguém criticou. São Paulo não aí tinha zaga. São Paulo eliminado da Libertadores. Pô, mas é um absurdo. Como é que o Leco paga 7 milhões? 8 não, milhões, isso não, porque eu acho... Então, isso aí, eu apoio ele, porque agora, é o seguinte, o São Paulo não tinha zaga, não tinha zagueiro. E o Maicon veio pra resolver e resolveu. É o seguinte, ano que vem... E vale cada centavo que pagou pelo Maicon, não pode chorar nunca. Se ele montar um time ruim... Aí eu acho que tem que cobrar mesmo. Então você acha que tem que dar mais uma chance pra ele? Não, não é mais uma chance, ele é o presidente, não tem chance. Não, eu tô falando. Então você acha que ele teria direito a mais um mandato? Eu não conheço São Paulo os bastidores tão a fundo como você. Vendo os candidatos que tem... Não, eu não conheço os bastidores de São Paulo, eu conheço o que eu vejo como torcedor. Vendo os candidatos que tem, a melhor opção é o Leco. É o Leco. Eu não sei Leco, nem quem vai sair candidato. O Leco, O Leco tá fazendo que nem o Roberto de Andrade. O Leco tá tentando acertar o buraco lá da grana pra tentar montar um time. Ele tem lá um baita cara no marketing que é o Vinícius Pinotti, não é? Sim, fez um bom trabalho. Trouxe o Marco Aurélio Cunha, que todo mundo gosta dele, não é bom? Mas você sabe que ele teve que abaixar a cabeça e trazer, porque eu acho que não era a vontade dele. Tudo bem, abaixou. Se ele não abaixa, você reclama que não abaixa, que é arrogante. Se ele abaixa, você reclama que abaixa. Marco Aurélio Cunha é um mau nome? Não. Trouxe. O Leco é aquele cara de entrada, pitaco, contratação? Não. Ano que vem, se ele tiver a lucidez, ele acerta com o Rogério Ceni para treinador. E aí, meu amigo? Aí, meu amigo, vai trazer lá os moleques de Cotia que vai ter que subir para jogar e vai trazer dois jogadores aí, meu amigo. Não tem o que fazer. Pagar salário em dia. Não tem mágica. É que nem eu vejo a mesma coisa do Roberto. Ah, precisa montar. Quer quem? Quem é o meia que vocês querem aí? Fala o meia. Oh, precisa trazer um meia. Mas, Benja, a gente... Diego Souza, tio. A gente não trabalha no futebol, Benja. Quem trabalha são eles. Eles que fazem parte disso, que se candidataram, foram eleitos, e eles que têm que fazer. Não a gente. Não, a gente dá opinião, a gente dá sugestões. Dá uma sugestão lúcida. Fala um nome que fala assim. E você acha que eles vão por exemplo, vai atrás do Diego Souza. Você acha? Os caras estão falando de Nilmar. Eu indiquei já. Vem cá, o Cueva. Indica outro você. Benja, o Cueva vem em cima do laço, Benja. Bom, mas se vem, é em cima do laço. Se não vem, mas, é que não vem. Benja, um time grande como São Paulo não pode trazer um jogador em cima do laço. Por quê? Com o campeonato rolando e precisando do jogador. Se o cara não resolve, você tem que ter dois ou três jogadores pra uma posição. O Palmeiras se arrumou como? Ele tem elenco. O nome hoje é elenco, mas não importa. Como não importa? O São Paulo tem que se planejar. É um time que ganha muito dinheiro, é um absurdo. São Paulo e Corinthians não tem o planejamento pra administrar esse dinheiro e contratar bem. Essa palavra é um absurdo. Esse negócio planejamento é uma palavra que vocês adotaram, que acho que... Ué, mas faz parte, não tem outra palavra pra isso. O conselho... Ah, então tem que ser no... Ah, olha, tem campeonato, vamos trazer qualquer um aí. Não é. Vem cá, o Corinthians, deixa eu perguntar um negócio pra você, o Corinthians fez planejamento... O Palmeiras não tá... O Palmeiras não tá se movimentando já? O Palmeiras não é exemplo, o Palmeiras teve o Paulo Nobre que acertou a vida do clube. Deixa eu perguntar um negócio pra você, o Corinthians teve planejamento em 2016? O Corinthians até teve, só que a China acabou com tudo. Sim. Qual o planejamento? Ué, não trouxe o André, não trouxe o... Aí veio a China, pegou os melhores jogadores e levou. O planejamento foi pro saco. Aí refez o planejamento. Aí veio a CBF e leva 7 caras da comissão técnica. Não, mas o... Aí o cara tem que contratar, na 9ª rodada do primeiro turno, sair caçando o treinador. Benji, mas foi o acaso a história do Corinthians. Não é acaso. Não, o São Paulo, presta atenção, o São Paulo... O Leco pegou... Gente, o Leco não foi eleito. O eleito foi o Aidar. Você não vai convencer o Mota e o Mota não vai te convencer. Mas eu posso argumentar. Não, mas tá chata, 10 minutos, não querendo convencer o outro. Quando você fala meia hora, eu ouço. Não, pelo contrário, você tá tentando convencer o Mota da sua opinião. Eu não tô. E ele tá tentando convencer você da dele. Não, desculpa, uma discussão, nem ele quer convencer a mim, nem a dele. Lógico que quer. Você tá encurralando o cara? Não, não tô encurralando. Se a gente não pode argumentar... Eu só não concordo com a ideia dele, que ele fala que ele é um bom presidente. Você não posso argumentar. Porque os jogadores que vieram pro São Paulo, Benja... Foram em cima do laço. O Bufarini. O Bufarini. Eu tô desrespeitando a opinião dele. Ô, Benja. Ele tá argumentando. Você coagiu o cara. Você coagiu o cara. Não, calma, mano. Calma. O Bufarini e o Maicon. Todos os jogadores que vieram pro São Paulo foram em cima do laço, Benja. Isso não é planejamento. Um clube grande como o São Paulo, como o Corinthians, como o Palmeiras e como o Santos, tem que ter planejamento, sim. Os caras têm muito dinheiro. O Palmeiras trouxe o Mina quando? O Mina veio agora, né? Foi... Mas foi uma oportunidade que apareceu. Não, uma oportunidade é uma coisa, Benja. Agora o time não pode vir. Na Copa do Mundo ele não pôde jogar, né? O São Paulo foi buscar o Bufarini. O Mina jogou Libertadores. Quando aí, o São Paulo foi buscar o Bufarini, não virou. Foi. Então, já foi isso desde o ano retrasado que o São Paulo tá atrás do Bufarini. O Mota, nem ele, toda a contratação virou. O São Paulo foi lá tentar de novo e contratou. O Mina jogou Libertadores. O Cueva? Acho que não. Ué, se o Mina foi uma oportunidade, pode ser que o Cueva tenha sido uma oportunidade. O Chaves. Olha aqui, o São Paulo perdeu um meio e trouxe outro. Ah, mas não olha, é o mas olha, mas foi em cima do laço, velho. Isso tá errado. Eu acho não, que... Isso não é uma visão de futebol. Vocês vão ver ano que vem. Vocês vão ver ano que vem. Por exemplo, planejamento tem que ser agora. Planejamento não existe. Eu vou dizer com relação ao planejamento. Só pra terminar minha frase. Vocês vão ver ano que vem. Que a Libertadores é até novembro. É, vai ser complicado, hein? A janela, porque Libertadores até esse ano... O jogador acertou, que nem o Caleri, acertou até quando? Até a final de Libertadores. Julho, né? Agora não vai ter mais isso. Então o time que está em Libertadores vai perder jogador na janela. Então a Libertadores no segundo semestre muda de figura. Pode mudar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui todos. Negócio de, tem que ter planejamento. Eu concordo, tem que ter. Mas nenhum time tem. Não, mas nenhum é uma vergonha. Não tem. Mas o Palmeiras tá pensando na frente. Tudo bem, mas nenhum time se planeja. O Palmeiras não foi lá e fechou com o Keno? Tá pensando no ano que vem. Porque vai perder algum jogador. Então, mas é isso. Tem que ter um elenco igual a esse. Domênico, é isso que eu tô falando. Por exemplo, o São Paulo sabia que ia perder o Ganso. E trouxe o Ganso. E não se preparou pra isso. Mas às vezes não tem dinheiro também pra tal, né? A questão não é essa, Domênico. O planejamento todos os times têm, só que muitas vezes falta grana, cara. Muitas vezes falta grana. Aí não tem planejamento. Aí o negócio é o seguinte, você pega aí, por exemplo, você tem um planejamento, você traçou uma meta, você fala, bom, vou ter um elenco aqui pra disputar do Campeonato Brasileiro, do Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, ok. Aí vem lá a China. Rebenta teu planejamento. Passa lá o carro, acabou. Leva 10 jogadores do teu time. Acabou o planejamento. O Corinthians ele sofreu com isso esse ano. É, a grande crítica, Domênico, que fica, não é pelo fato da China ter levado os jogadores, porque isso não cabe nem ao Roberto. Eram contratos antigos, mal formulados, e que a multa rescisória era teoricamente baixa. Por mais que tenham... Mas você acha que tem que fazer o quê? Por mais que tinham realmente pagado um valor de 10 milhões, 5 milhões, a gente fala, pro mercado interno aqui é um valor alto. Pode ser. Tá, mas para um chinês, 5 milhões de dólares não é nada. É, não é nada. Mas o que se faz? Domênico, primeiro, com relação a contratos, você tem que se preservar e tem que colocar uma multa rescisória alta. O jogador não quer? Então não assina, não fecha. Nenhum clube brasileiro deveria se submeter a esse tipo de condição. Absurdo, porque a multa pro mercado interno, ela é baseada no tempo de contrato, tá certo? No salário do jogador. É, e você faz um número vezes 100 lá, esse número aí do tempo de contrato, salário, etc. E por vezes fora? 100. E aí você estabelece uma multa pro mercado interno. Pro mercado externo. Ou seja, quando você vai pra China, pra Europa, quiser. Você estabelece o valor que você quiser. O jogador aceita essa condição? Beleza. falar, ó, o negócio é o seguinte, pra que você possa ser vendido pra qualquer outro mercado, 30 milhões, quer, quer, não quer, Paquito, não assina. Se todos os clubes agissem assim, os jogadores iam ter que ceder, eles iam ter que abrir a perna. Porque é muito fácil, Domênico Gato, o clube vai lá e investe no jogador pra trazer, paga um salário de 500 pau por mês, 600 pau por mês, e aí o cara fala, é, quero uma multa rescisória aí de 5 milhões de euros. Velho, com um clube top da Europa, isso é nada, dinheiro de, né, pinga, velho. É dinheiro de pinga. Então, Domênico, eu não vou criticar a diretoria do Corinthians aí por esse desmanche, porque foi refém de uma situação. Os jogadores, eles não comunicavam o clube. O empresário já ligava e falava, ó, o Gil tá indo aí pra limpar o armário. O Jadson tá passando aí pra recolher a chuteira. O Renato Augusto tá passando aí porque ele esqueceu uma cueca no chuveiro. Não dava nem tchau, velho. Não dava nem tchau, porque o chinês ia lá, pagava a multa e o jogador ia embora. Ô, mano, mas muitas vezes o clube não aceita a condição do jogador, fica sem, né? O negócio é o seguinte, com relação a esses jogadores que o Corinthians trouxe, ô Domênico, eu penso assim, investiu em alguns jogadores que poderia ter dado certo, claro. O Marquinhos Gabriel, eu também acho que poderia ter dado certo. Giovanni Augusto, poderia ter dado certo. Só que são jogadores, Domênico Gato, tecnicamente inferiores aos que saíram. Dentro de um contexto, por exemplo, você coloca o Marquinhos Gabriel naquele time do Corinthians ano passado, o maluco ia deitar o cabelo. Se você pusesse o Giovanni Augusto ano passado para essa reserva, né, do Jadson, ele ia deitar o cabelo quando entrasse. Só que, diante de uma situação em que eles estão chegando e não tem o potencial dos jogadores que saíram, cabe a ele ser o protagonista do time, mas cedo ou mais tarde os caras vão destoar. Não é, né? A diretoria do Corinthians errou nesse sentido? Eu acho que errou. Mas, por exemplo, Domênico, a principal crítica é que a diretoria do Corinthians sabia que o Corinthians precisava de um centroavante e não me vê com um negócio, não tinha dinheiro pra contratar. O Corinthians, ele perdeu algumas possibilidades de trazer jogadores mais qualificados do que o Gustavo do Criciúma. E precisava, cara. Se o Corinthians tivesse um jogador, volto a falar, como um Barcos jogando no Campeonato Brasileiro... Muda, né? Muda a figura, Domênico, muda a figura. O Corinthians, ele passou aí uma infinidade de jogos durante esse Campeonato Brasileiro sem fazer gols, justamente pela bola ter caído no pé do André, pela bola ter caído no pé do Gustavo. Se tivesse caído no pé de um cara mais qualificado, eu não tô pedindo aqui o Ibra. O Barco é um jogador que saiu aí, tá certo, como moeda de troca pra um time argentino. Assim como o Théo Gutierrez também. Volto a falar, ele daria um jeito? Pode ser que não também, porque o futebol, nada é certeza. Você não consegue detectar que nada, tudo que eu vou fazer agora vai dar certo. Não. Muitas vezes você traz o cara achando que vai dar certo, quebra a cara. Podia dar errado? Claro que podia. Mas a chance de dar certo o Barcos era muito maior do que o Gustavo do Criciúma. A chance de dar certo, sei lá, um Diego Tardelli é muito maior do que um Jô. Então, existem certos erros no futebol que são inadmissíveis, cara. Mas tudo bem. Esses nomes aí, já que vocês falam planejamento... Sabe, o planejamento do time é feito pelo treinador. Também. O treinador não quer. O treinador não quer. Eu adoro o Tite. Quem montou o time foi o Tite, gente. Quem pediu o Marquinhos Gabriel, quem pediu o André, quem não queria o Barcos. Enfim, é o Tite. É o Tite, ele queria montar um time assim. Aí, meu mas amigo, tava dando certo com ele. Aí, né? Veio... Sim, mas foi eliminado pelo Audax na Arena. Tudo bem, foi eliminado na Libertadores na Arena. Tá certo? Também foi, não vou me esquecer. Mas é o Tite, né? É o Tite, mas foi eliminado. Então você questiona uma eliminação... Questiona como? O São Paulo, gente, vou falar igual pra você. O Leco fazia parte da diretoria? Fazia. Óbvio que fazia. Política é política. Ele pegou um clube destroçado. Ele quebrado. Destroçado. Não tinha dúvida. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha dúvida. Agora que ele errou, o erro pra mim maior, gente, o time que montou foi o Gustavo. Ele deu na mão do Gustavo. Quando o Gustavo foi lá e achou Michel Bastos na França, que ninguém lembrava mais do Michel Bastos, Michel Bastos chegou voando. Aí era um gênio. Aí o cara renovou o contrato, porque se ele vai embora, a diretoria burra, né? Pô, deixou o cara embora. O cara renovou, parou de jogar bola. O cara simplesmente parou de jogar bola. Isso acontece com vários jogadores. O São Paulo foi lá buscar o Bufalini. Não sei por que motivo, na época não deu certo. Eu acho que sabe o que é o aí, foi lá, passou uns meses, foi lá e buscou. No último dia, no último minuto. Mota não conseguiu. Não motivo, eu não sei. Eu não tô falando que o Leco é o maior presidente da história de São Paulo. Olha, pra resumir. Pode vir a ser, hoje não é. Pra resumir, eu não acho ele má pessoa. Eu tô falando que eu acho ele fraco. Só isso. Só pra resumir, vai. Porque senão nós vamos ficar até amanhã aqui nesse papo e tem que pôr o ouvinte no ar, né? Tem que fazer o pessoal participar aqui. Inclusive a Gisele, a gente vai apresentar de forma oficial também. Acho que num time, você pode dizer, se planejou. Não existe planejamento, é a minha opinião. Não existe planejamento, esses clubes não se planejam. Não se planejam. O caso do Mano falou assim, mete uma multa alta. Ninguém pensa em pôr multa alta. Planejei. Porque o cara não aceita. Então, eu acho isso. E outra, num fracasso num time de futebol, não existe apenas um cara que seja o responsável por tudo. Não é só o presidente, no caso, por exemplo, o Leco. Ele não é o único responsável pelo fracasso. Existem várias pessoas que são responsáveis por um fracasso e existem várias pessoas, na minha opinião, que são responsáveis por um sucesso do time. Só que é isso aí. Por um campeonato. Eu acho que então, não é um só. Então é muita isso... Porque senão fica assim, ah, o Leco é o incompetente e o São Paulo caiu por causa dele. Só que isso depende do gosto de cada um. Aí vem com o Palmeiras e fala, ah, o Paulo Nobre é que fez, ele pagou. Não é só o Paulo Nobre. Então. Existe uma série de profissionais que trabalham para o sucesso ser efetivado. Mas se eu for verdade... Existem vários profissionais, né, veja? Só que... Que não é só, só o Leco. Só que... Existem caras que fizeram lambanças só lá, só que né? Isso é interpretativo, é do gosto de cada um. Por exemplo, se o São Paulo é campeão da Libertadores, pô... Tá de brincadeira. Você viu o trabalho que o Osório, que o Bauza fez? Pô, você viu o Ganso? Mas tem uma série de pessoas. Aí né? O São Paulo perde? Pô, a diretoria não presta. É, não, acho que... Né? Mas é só ver a análise da primeira gestão do Paulo Nobre e a segunda. E agora? A primeira gestão, ele tentou... Olha só pra terminar. E o torcedor, eu mesmo me incluo, porque eu critiquei o Paulo Nobre aqui, RG, porque achei que foi uma forma meia complicada de ele tentar colocar as finanças em dia, vamos dizer assim. Porque o Palmeiras quase caiu. No ano do centenário, o Palmeiras quase caiu. Muito forte isso. Não é? Eu tô falando agora pra você. O que foi? Eu tô falando agora pra você. Tô aqui pensando. O time que tá brigando com o título, o Palmeiras, quem é? Hoje Flamengo. Flamengo, né? Flamengo. O Flamengo tinha planejado colocar deixar o Zé Ricardo treinador? Não. Tinha? Então, não tem planejamento. Lembra? Foi indo. Foi indo, todo foi mundo indo. Pergunta, mas vai ser ou não vai? Olha, hoje igual tá. Quando o Andrade entrou, lembra que eles não, ganharam? Não, mas tô falando desse ano agora, planejamento. Não tem planejamento. Tinha. Ah, tá indo, e, tá e indo. E montaram o time no meio do campeonato, hein? O Diego veio quando? Né, RG? O Diego chegou quando? Não, agora, se esqueçam, o Muralha, não se esqueçam. O Muralha começou o campeonato. Exatamente. No Flamengo? Não, o Muralha não, era campeão? Não, não se esqueçam. Não. Chegou? Era o Paulo Vitor. Não se esqueçam que o São Corinthians... Não, mas o Muralha já tava lá. O Corinthians, olha aqui, ó. Não vamos esquecer que o Corinthians meteu 4-0 nesse time do Flamengo aí. 4 foi no primeiro turno. Foi 4-0. Então é um time que foi se montando no meio do campo. Não tem planejamento porra nenhuma. E se fosse, e se o caso Flamengo seja campeão, nossa, que planejamento. Não tem planejamento. Os caras montaram o time no meio do campeonato. O Flamengo fez velho. Foi o seguinte, o Flamengo se planejou o quê? Na reestruturação financeira. Mas não pensava em ganhar um título nesse ano. Eu esse duvido ano que eles pensavam. Levaram o Muricy. Pensavam sim. Mas eles montaram, o Muricy foi mandado embora. Pô. Não, mas não, eles pensavam sim. O Muricy foi mandado embora. O mesmo Flamengo tomou de 4 do Corinthians. Não, o Muricy foi com doença. É, ele saiu por causa da doença. Não, mas eles planejavam. Mas eles planejaram. Você sabe que o Muricy... Levaram o Guerreiro. O Muricy mesmo falou aqui, falou em um lugar aí, que ele falou que tava com a corda no pescoço. Os caras talvez mandassem ele embora, pô. Olha aqui, o Leandro Damião chegou com o campeonato rolando. O Zé Ricardo chegou foi efetivado. O Zé Ricardo foi efetivado com o campeonato rolando. Ah, então. O Diego chegou com o campeonato rolando. O Guerreiro não deu certo. No começo. E aí depois agora tá dando. Então vamos embora. Né? Então, quando contrata o Guerreiro, o diretoria. Ele chegou lá como herói. Se a diretoria não contrata o Maicon, diretoria incompetente. Mas é uma se a diretoria série de fatores, contrata, né? Aí ela gastou demais. Série de fatores. Bom, gente. Vamos lá. Estádio 97 aqui em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte como o seu assim? Corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan, RG. Nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora o recado do Benjamin, de Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração. Hoje é dia de jogo, jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para mais uma rodada. E na rodada da sua casa, só não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos. Hoje, a sua sala vira arquibancada, hein? E aí não pode faltar animação e Brahma. Enquanto você aquece pro jogo, deixa a Brahma gelando. É isso aí, você merece reunir os amigos e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia, mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. É, beijinho, se beber só com moderação mesmo. Estádio 97 aqui na Energia 97. E agora sim, de forma oficial, como vamos dizer assim, né, RG número 2? Sim. Vamos apresentar aqui a estranha no ninho, ela que está aqui, porque estamos vivendo o Outubro Rosa. Então, portanto, cada mulher tem o direito de participar uma mulher por dia aqui, né, Bá? Para isso, atenção, mulheres, continuem mandando e-mails para outubrorosa@97fm.com.br justificando por que que você tem que estar aqui no Estádio 97. As autoras aí das melhores justificativas farão um programa com a gente por aqui, tá bom? A Gisele Alves tem 38 anos, é gerente de contas lá no Butantan, RG. Butantan. Ela torce para o Corinthians, está aqui pelo Outubro Rosa, mandou a justificativa dela. Tudo bem, Gisele? Eu tô ótima. E você? Legal? Eu tô legal. Ótimo. Tá curtindo? Agora. Pô, demais. Faz tantos anos você que eu tô esperando. Você ouve a gente desde quando? Desde 2007. Desde 2007? Isso. Caramba, bastante tempo, né? Bastante tempo. Que legal, verdade. Que legal. Sou muito fã de vocês. Mas você sai do trabalho e vem ouvindo a gente? Como é que funciona? Sim, antes eu fazia faculdade, em 2007, então eu saía da empresa e ia até a faculdade escutando vocês no faculdade ônibus. De que você faz? Eu fiz administração. Administração? Isso. Já fechou a faculdade? Já fechei a faculdade. Aí depois eu tive um carrinho e eu via vocês no carro, só que eu morava na Zona Leste, então era assim. A tua faculdade era onde? Na Liberdade. E aí na Zona Leste, até Liberdade, nossa. Esse trajeto... Exatamente. Você vinha ouvindo a gente. Também. Sem radial. Na radial. Pegava aquele trânsito desgraçado. É. Exatamente. Então eu ouvi o programa inteiro. Consegui ouvir inteiro? Consegui ouvir inteiro por causa do trânsito, né? Legal, que bacana você tá aqui bem participando. Bacana. E essa campanha, você tá achando bacana a gente fazer essa campanha do Outubro Rosa aqui? Legal, né? Pô, demais. As mulheres poder participar, né, com a gente. Com certeza. A gente sabe que tem algumas mulheres que têm uma restrição em relação ao assunto de futebol. Mas quem gosta mesmo, escuta você e sabe dessa campanha, então eu tenho certeza que elas vão querer participar. Era o meu sonho estar aqui. Então faz 9 anos que eu estou esperando por essa oportunidade. Legal, que bacana. Eu legal. Tentava ligar de sexta-feira, quando era sexta-feira aquele das dia mulheres. Das mulheres, Isso, aí nunca consegui, mas agora eu estou aqui. Que legal, que bacana. Boa, você legal. Vai em estádio, vai ver o Corinthians sempre? Vou ver. A última vez eu fui no domingo. Ah, você foi? Ah, você foi? Você vai indo, tá indo nos estádios? Você vai sozinha? Pelo menos uma vez por mês eu vou. Mas o que você tá achando? Às vezes eu vou sozinha, às vezes eu vou com amigos. Hein, Gisele, o que você tá achando do Corinthians hoje? Olha... Sinceramente. Sinceramente, é que nem o Mano falou, né? A gente tem uma outra realidade em relação ao ano passado. Nós tínhamos um time, nós tínhamos um outro técnico e agora é completamente diferente. Nós estávamos voando e agora a gente tá arrumando... Tá tentando colocar o barco no caminho certo, né? Exatamente. Tá meio ainda... Exatamente. Esse OO que chegou, o Osvaldo, o que você acha dele? Olha... Eu era contra a contratação dele. A gente conhece o trabalho do Oswaldo de Oliveira. A gente acompanhou ele em 2000, quando ele teve o Corinthians na mão. Nós fomos campeões brasileiros em 99, mundial em 2000. Isso. Depois, na segunda passagem dele, foi péssima, que nós fomos eliminados de 3 campeonatos, se não me engano. No time, né? Em 2004. Era ele o técnico. Isso, era ele exatamente. Ele ganhou 3 e perdeu 3. Perdeu 3. Exatamente. E depois a gente viu o trabalho que ele fez com outros times, inclusive aqui em São Paulo, com o Palmeiras. No Palmeiras, a minha opinião é que ele foi melhor porque levou vocês para a final do Campeonato Paulista em 2014, né? Foi o ano passado. Foi ano passado, ano passado que o Palmeiras tirou o Corinthians lá na semifinal, isso, né? Nos pênaltis. Isso, no semifinal vocês... E foi para o Santos e foi perdeu. Foi para o Santos e perdeu para o Santos. Eu acho que foi o máximo perdeu nos que ele pênaltis, chegou. Hein? Perdeu nos pênaltis, é verdade. Ele poderia ter vencido o campeonato, ele né? Ele voltou em 2004 no mas você acha que... Sim, em 2004 aí foi a campanha pífia que ele fez no nosso mas, time. Mas apesar disso, você achou que ele fez um bom trabalho? Você como uma corintiana, não sei se você analisa, né, vendo o Palmeiras e tal... Você acha que ele fez um bom trabalho no Palmeiras? Ele fez um trabalho médio no Palmeiras, sim. E depois, no Santos também fez um trabalho médio. No Flamengo ele foi horrível. E agora no Sport, ele deixou o Sport praticamente na zona de rebaixamento. E no último jogo dele, ele levou uma goleada de 3-0. Foi 4-2, não foi? Não, o último jogo deles, no Sport, foi 3-0. Foi o último? Foi o último. Aqui, aí ele pediu demissão. É, tomou 3 cocos. Foi 3-0? Exato. Deixa eu ver aqui. Aquele jogo com a Chapé, não foi? 3 da Ponte, 3-0. Ponte? Ponte Preta, 3-0. Isso. Aí veio pro Corinthians, eu acredito que a maioria dos corintianos não era a favor. Ele. Não, eu era uma delas. Só que, já que chegou, vamos então... Vamos torcer. Vamos apoiar, é porque, isso. Exatamente, o Corinthians é o Corinthians. Você é igual Mano, as pessoas, então. Não queria, mas já que tá, vamos já apoiar. Já que tá, vamos apoiar os 90 minutos, porque assim, o time fica, as pessoas passam, o time fica, né? Então a gente que é corintiano de verdade, a gente vai torcer pelo time sempre. Independente de quem tá lá, na verdade, ele não foi lá bater na porta pra entrar. Exatamente, chamaram pra ele, time, né? Chamaram ele, exatamente. É isso então, mesmo.

Vamos lá, Domênico Gato. É esse momento aqui, todo mundo no busão, todo mundo no trem, todo mundo, RG número 2, transpirando, parecendo tampa de marmita. Então se liga só, rapaziada. Com essa lua, mano. Oh, nossa senhora, fez calor hoje, hein? O diabo se abanou. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai estar agora no metrô, velho? Você não vai estar com aquele suvaco suado na cara de ninguém. Não. Você não vai estar com aquela pizza nojenta não. Ligando o cotovelo até ter umbigo. Olha. Você não vai estar pingando, sabe, Matheus? Porque tem cara que... Põe o braço pra cima assim, vai escorrendo. E começa a escorrer aquela gotinha de suor. Você fala, putz, não pinga em mim essa gotinha de suor. Assim. E aquele cara... E você não tem pra onde fugir. Aqueles macacão de mecânico, sabe? Aqueles jeans. E assim, escorrendo. Pinga em você. Você fala, nossa, que nojo, cara. Com esse Bozano Extreme, você nunca mais vai sofrer com esse problema, tá legal? É RG, é performance pro seu dia a dia, cara. Bozano é embaçado. Ó, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo essa frase, espetacular, RG. Guarda qual, a frase, não vacila frase? Não, cara. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Não é que ele concorre, não. Ele ganha. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E bora liberar um kit desse pro Jeová, que faz aniversário hoje. Falar em segredo. Ah, parabéns, Jeová. Boa, Jeová. Grande Jeová. E o Jeová boa, transpira, né, cara? Não, legal. Jeová o Jeová, ele transpira tanto, Domênico Gato, que ele tem que trocar o colchão. Ele não troca o lençol, coitado. Ele troca o colchão. Não, o colchão. É que ele corre muito sem parar, colchão de água, né? Olha só, olha que legal a pelotinha. Chegou aqui a informação de que a Avenida Gilles Rimet, lá que circula o estado do Morumbi, ela, a partir de hoje, passará a se chamar Avenida Tele Santana. Ah, a campanha deu certo. Foi uma campanha que fizeram. Muito legal, parabéns. Tele merece, né, velho? Ah, com certeza. Tele merece. Legal, né? Justa homenagem. Mas o tadinho do Jules Rimet, né? Perdeu a... perdeu a... Isso que é mais importante. Tem mas Jules Rimet também já reencarnou. Não sabe mais estar sendo homenagem. Não, mano, já foi derretido. Já foi a hora. Não, e outra, mano. Já reencarnou. Nem a tacinha sobrou. Tele Santana merece muito, velho. Com certeza, com certeza. Com certeza. É legal. Vamos lá, então. Muito legal pra caramba. Vamos mas deveria ter sido feito em vida, né? Esse tipo de homenagem. Mas não pode, mas não pode colocar nome. O que é um erro, gente. Eu tentei, lembra aquela vez que eu tentei mudar a Ponte Casa Verde para Ponte Domênico Gato? Porque eu penso da seguinte forma, Domênico Gato. Homenagens, cara, eu acho que elas são válidas. Tudo bem, depois que morre, você fala, ah, tô homenageando também. Mas seria muito mais digno e legal se você pudesse homenagear uma pessoa com ela em vida, para que ela pudesse usufruir daquilo então, também. Deixa eu perguntar para quem é o rei das homenagens. RG, você homenageia muitas pessoas em vida? Todas merecem ser homenageadas em vida. Morreu, acabou. Morreu, já era. RG, você não falou como é que foi sua vinda ao Palhacinho de manhã? Você foi maltratado, bem tratado? Não, foi maltratado, não. Sucesso, o Palhacinho te tratou bem. Você acordou cedo hoje, RG? Acordou. Hoje tá aqui desde manhã. Que hora você acordou hoje? Eu fiquei espantado. O RG teve um dia de Domênico Gato, é isso? Eu fiquei espantado, Benjamin, com a multidão no metrô. Como tem gente que acorda de madrugada, velho. Que hora você acordou? Madrugada, 10 horas da manhã. 9:30, tava no metrô. 9:30. Há quantos anos você não acordava às 9 da manhã? Fazia tempo. Fazia um bom tempo. Você tá, tipo hoje... Você com jet lag. No jet lag, voltando do Japão. Você acha que você tá vendo o fuso horário? Então, porque hoje à noite, saindo daqui, vou pra Santa. Amanhã de madrugada, vou pra Mogi. Quer dizer, aí você imagina como é que vai estar o fuso horário na cabeça da região. O radar. Então você vai ficar 3 dias acordando 8 da noite. Você não tem a dúvida. Fuso horário. Não, mas foi muito legal. Tá. Bacana, galera. Deu nota pras piadas do Palhacinho hoje. E a doutora Mota? Rally rola aqui. É legal. No sexo, velho. É? É legal. Você tirou qual a dúvida que você tinha ainda que você tirou? Não, os ouvintes é que tiram. A gente só vai... Só vai falando. A gente só vai batendo prego. Qual é a maior dúvida Eu gostaria de trazer os senhores também. Qual a maior dúvida que os homens perguntam pra você. Ah, teve uma dúvida legal hoje. A maior dúvida que chega pra mim aqui no e-mail... É o tamanho do pênis. Não, não. Teve um que chegou hoje que o cara queria cortar, né? Porque tinha 26 de centímetros e queria cortar. Piada, vai. Falou aqui, mandou. O cara queria diminuir, vai. Para, vai. Gente, o cara mandou. Cara, foi brincadeira. O cara queria diminuir, velho. Ah, para, vocês levam tudo na brincadeira, não é? O cara queria... O cara tem uma Ferrari e quer trocar pra um Fusquinha. O cara cortar dá uma parte. Meu, o cara queria diminuir. Dá uns 14 pra mim. Caramba. Hoje, velho. Tudo isso? É, porque eu quero ter uns 34. Eita. Eita, mentira. Não, mas não é só mentira que tem perna curta, viu? Assim, aqui mais chega aqui, RG, aqui a gente já faz o programa há muito tempo, né? Pra vocês terem uma ideia, foram respondendo muitos e-mails, mas, ó, eu tenho aqui o aquelas bombas funcionam. Olha, RG, são cerca de 305 e-mails que não foram feitos ainda no ar. Caraca. Tá aqui, ó. 305 perguntas. Meu, é muito que não foram, louco. Eu não consigo fazer todas essas perguntas. Mas você não respondeu. Qual que é a maior dúvida maioria dos é ejaculação precoce. Ah. É a maior dúvida. Aí aquele negócio pode aumentar, bomba. Não, tem de tudo. Tem. Mas... Isso aí o Balto dia comprou umas três. Eu tenho. O Bato tem aquela bomba, mas parece aumentou só é um extintor de incêndio, velho. A pressão. A doutora falou que não funciona essas coisas, não. O Bato compra tudo. Não tem nada que aumenta, não tem nada. É, e as mulheres, aí... o que mais perguntam? Sobre anticoncepcional. Ah, então vai no ginecologista, isso não é pergunta de sexo. Mas perguntam. Não, qual a sua dúvida estranha sobre sexo? Ah, mas... Vamos ver se o RG responde o RG hoje. Mas não é só sexo que chega, gente. Chega pergunta de várias coisas. Ela quer perguntar pra RG, fala. Na verdade, eu, em relação a sexo mesmo, eu não tenho assim, muitas dúvidas. Mas seria a parte do homem. Por que da ejaculação precoce? Por quê? Porque aquela história, né, do curar, vai ser tão bom, não foi? É mais isso aí, ou menos por aí, isso. Por aí, então, por que que isso acontece? Ansiedade? Tem muitas coisas. Pelo menos a doutora... A gente aprende com a doutora aqui muita coisa. A ejaculação precoce é excesso de tesão, né, cara? Não, será? Mas a maior... Então, mas segundo a doutora, e eu vejo ela respondendo, a maior... Assim, é a ansiedade. A ansiedade do nego é que faz fica a coisa. Bobo, né, velho? Você vê tudo aquilo, velho. Você fala. E também tem gente que tira como base aqueles filmes sexy hot, né? Três horas. Você acha que aquilo três horas de filme, gente, né? Que não existe. Não, mas o cara acredita. É editado. O cara acredita que o cara fica ali 5 horas. Velho. Não dá. E nem sua, né? O cara não tá suado nem nada. Tá ótimo. Mas, gente, estamos. Mas isso fica pro dia seguinte. Estamos estudando aí um programa à noite. Só de sexo, vai ser madrugada, eu vou participar. E a doutora falou que participa. A doutora, ela falou. Eu, RG, a doutora, eu vou fazer. Obrigado. Vamos grande fazer. Doutora Rose Vilela. E a entrada das meninas. Vamos fazer uma zona na energia. Vamos sem parar. Toda quarta-feira. Vamos lá, sem parar. Momento sem parar, senhores. Momento sem parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, hein? Nossa. Você tá querendo o quê? Tá querendo aparecer. Ah, não, é mexer. Eu não sei as músicas dele. Olha lá, o Bato também canta. Ó. Eu quero mexer. Meu Deus, hein? Alô? Abaixa o som do volume. Muito obrigado, Motinha. Baixa um pouquinho aí. Quem fala? É o Vander. Ô, Vander, tudo bom? Vander. Bem, graças a Deus. Vander com V ou com W? Com W. Com W. Baixa o volume do rádio, Vander. Que eu tô ouvindo aí, nós aí. Meu, o Barcelona meteu 4 no Manchester City. Sério? No Manchester City? O Messi fez 3. Os caras estão mandando meu Twitter, tá vendo? O Lucha tinha razão do Guardiola. Pera aí, galera. Até gol de falta ensaiado. Desliga o seu som, Vander. Vander, abaixa. Desliga. Se você puder desligar, é melhor, porque não tá dando certo, não. Tá dando... Isso. Oi. Vander... Melhorou? Vamos ver se vai melhorar. Vander, já pegou o nome completo, Marco? Não. Vander do quê? Vander Gergilo Valdez de Souza. Vander? Gergilo Valdez de Souza. Jorginho? Gergilo. Fala bem pertinho do telefone, Vander. Tá ruim a ligação. Vander Gergilo Valdez de Souza. Aí, Valdez de Souza. Tira do Viva Voz, se tiver. Quantos anos você tem? 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. RG. Mas aí é 3.3, hein, RG? Como é que fica? É, 3.3, é, depende. Você já viu aqueles caras que tem a gingile, velho, assim, sobressaltada? Sensacional! Esquisito, né? Você já viu? Quem tinha, mas arrumou, era a Glória Pires, né? Não, a filha da Anissete Bruno. Ah, mas ela não arrumou. A Glória Pires tinha e arrumou. A Glória Pires, ela tinha aquela gengivinha de rato dela. Glória Pires? Gengivinha de rato? Como é que a gengivinha de rato? Aquela que a Glória Pires tinha aqui, quase não tinha dente, sabe? Eu não lembro da Glória Pires. Sabe o que é bom pra gripe também, RG? Mel, gengibre e limão. Boa, Matinha. Você gosta do primo dele, RG? De quem? Do primo dele? Quem? Primo de quem? Jürgen Lin. Ah, sensacional! Eu odeio, cara. Eu detesto pão com gergelim. Aquele gergelim é um catsu, velho. Ô, Domênico, aquilo lá gruda no dente, velho. Gergelim, é? É, velho. Eu detesto. Às vezes você não consegue tirar. Você gosta de paçoca que... Paçoca é uma delícia. Mas paçoca é legal você ir tirando e... É, vamos que vamos, vamos que vamos. Ô, velhinho. Oi. Oi, novinho. Qual que é o bairro? É Vila São José. São José. Pô, Vila São José. Gente, sabe quantas ruas? Gente, vilas... só um minuto, gente. Não, tô falando sério, Vila São José. Certo. Quantas tem em São Paulo? No dia que eu for prefeito de São Paulo, a primeira vez, o Dória deveria rever isso aí. Você não colocar pode ter número. Bairro com o mesmo nome. Você vai colocar número nos bairros, é isso? É. Bom, o mais tradicional é na Zona Sul. Ali perto da cidade de Dutra. Perto da cidade de Dutra. Esse é o mais tradicional. Tá bom. Acertei? Acertei, mesmo. Tá bom. E o time? São Paulo. Tricolor. Aí, ó. Aí, ó. Sombra chegou aqui. Vamos semana calma, né, Tricolor? Ô, Vander. É. Semana calma pra se preparar pra sabadão, jogo contra a Ponte, importante. O que você tá achando aí? O São Paulo melhorou com a molecada? Ô, Motinha, desculpa, cara. A ligação cortou tudo quando você falou. Você tá achando o São Paulo melhor com a molecada? Você acha que o Ricardo Gomes tinha que escalar o time que jogou o segundo tempo contra o Fluminense? Ih, tá ruim a ligação pra ele. Acho que ele não tá escutando nós. Céu, não, tá cortando na hora que você tá falando, Motinha. É, tá ruim a ligação pra você. Vander. Fala aí, velho. Oi, pode fala falar. Aí. Fala do São Paulo, meu. Ah, cara, olha, isso. Eu acho que o São Paulo de dois jogos pra cá, contra o Santos, né? É, até mesmo contra o Fluminense, jogou muito bem, cara. Se continuar jogando assim até o final do campeonato, eu acredito que pode até chegar aí à sétima colocação, à oitava colocação. Ô, Vander, desculpa, você acha que o São Paulo jogou bem contra o Fluminense? Em que momento? Ele não tá escutando a gente. Ele não tá escutando, infelizmente ele Vander, não tá escutando. Pode falar, tô manda escutando. Seu abraço que tá ruim, nós estamos no momento sem parar, é porque tá ruim, você não tá escutando a gente falar, amigo. É melhor você... Torcida Estádio 97. Isso, legal. Então você tem que estar na... ligou pra isso. Você vê como agora ele ouve. É melhor... ligou pra isso. É, então você vai. Você vai ter que estar lá... Que hora que ele tem que estar lá, Bá? Tem que estar na Rua Curumins, número 5, a partir de 2h30 da tarde. Curumins. Curumim, Baby Consul. A todo tá dia. Tá bom, Benjamin. Era tá dia bom. De índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Mas agora ele só tem o dia 19 tá bom, de tá abril. Bom. Alegria de viver. Eu adoro ela. Ah, essa música é legal pra caramba. Como é? Porque você a nota é índio, dela, né, Benjamin. Não, eu adoro a Baby. 10? 10. E pro Pepeu? A Baby é muito 11. Louca, né? O Pepeu é bom músico, é bom, né? Não, mas essa música da Baby Consuelo é demais. Toda não, a música dela é legal. Mas não, mas eu falei nota pra ela, não pra música. Não, você falou a música. Não, nota pra ela. Pra Baby? É. Ah, você tá falando aqui, então, como pessoa, atributos não pra físicos. Não, eu achei da beleza, música. Beleza, é isso? Nota pra cantora, vai, pronto. Eu gosto. A Baby é legal. Pô, Menino do Rio é uma puta música, velho. Ela é style. Gosta de Menino do Rio? A Baby é legal. Menino do Rio. Tem músicas nacionais que marcaram época, por exemplo. É muito louca. Joga Fora no Lixo da Sandra, sai 10. Ah, é sensacional. Mas a Sandra, você não gosta? Eu tô falando. Então, ela como cantora. Marcou, né? 10, né? Tô falando. Ô, Vander, então um abraço pra você. Rua Curumins, número 5. De lá saiu Esquenta pro pessoal aí na torcida, Estádio 97, no maravilhoso camarote único do Marcelo Neves, tá bom? Beleza, Sombra, que hora que eu tenho que estar lá? Duas e meia. Quando isso. Convém. Certo. Tchau. Só a nova linha Bozano me garante o barbeiro fenomenal. Tá. Errou. Beleza. Que garante três vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Repita. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Olha como ele ouviu. Mas você fede muito, cara. Quando convém. Ó, mas independente se você fede ou não fede, você ganhou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Ô, valeu, mano. Obrigado, cara. Tamo junto. Vocês são sensacional, cara. Muito valeu, parceiro. Terceira vez que eu consigo ligar pra vocês aí. Tô bastante emocionado. O motorista aqui do meu lado aqui, que é o motorista da loja lá, ele todo dia a gente fica tentando escutar aqui no rádio, mas o carro da Paulista aqui virou uma chiadeira, aí eu fico escutando no fone de ouvido, ele fica doido, cara. Então tá bom. Legal, alô. Aí não consegue. Um abraço. Um abraço também aí pro Rogério também, Rogério Max. Alô. Sensacional, escuta vocês há anos aí. Obrigado. Ele me apresentou a rádio pra vocês aí. Boa, e já tem 10 anos que eu escuto aí vocês e... Boa, pô, obrigado, velho. Pique e meia, já tô antenado aí. Falou, velho. Falou, velho. Obrigado. Vocês falou, têm que permitir que as pessoas mandem os seus abraços. Embora chatos para a maioria... Não, mas tem que mandar. É, vocês também mandam no final, Ah, quem que falou Benja, que é chato? Manda 10 abraços. Eu não falei que é chato. Quem falou? Mota. Você falei que é chato? Ô, Mota, desculpa, mas você tá aqui na função de ombudsman ou pra ficar dando informação dos clubes? Dos dois. Caramba. Dos dois? É. Tomou uma então desculpa, agora. Porque você não foi contratado com essa função. Ah, não me avisaram. Pode mudar. Ah, desculpa. Pode mudar. Tomou uma jorrada. Nossa, já também. Porra, mas assim? Cavalo. Hã? Vai pro segundo aí, ó. É, momento de separar a sombrinha. Vamos lá. Boa, tem uns caras que atrapalham, bicho. Meu Deus do céu. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É. Tem uns três dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Vai, Domênico, eu sosseguei. Aê, Domênico. Já sei de canto. Aê, olha aí. Essa é música de casamento. É de casamento. Eu toquei muito em casamento. Mas, ó, mano, eu vou dizer, todas as músicas, a maioria, fala de bebedeira, de não sei o que. É tudo. Aliás, é um absurdo uma música. Tá causando, né? Uma música, os caras falam do atirei o pau no gato, que é um absurdo também. Um absurdo você atirei o pau no gato. Como atirei o pau no gato? Tem que mudar mesmo. Mas era uma brincadeira. Agora, cara, vem. Ô, bebi três dias o que eu nunca bebi. Mas é brincadeira. É um estímulo erradíssimo. É, mas é larga de ser fresco. Sertanejo, todas as letras, é assim. É. E você, como DJ, devia se negar a tocar. Mas não é isso, Sombra. Você não é que se nega. Você não pode se negar a tocar o que uma noiva e um noivo quer, velho. Não, você faz lá no... Não pode. Desculpa, não você pode. Você faz contrato com noiva? Então, mas você... faz, não, responde também, por favor, você faz contrato. Faço, contrato. Não cabe uma cláusula assim, não toco músicas que incentivam. Aí ele perde a oportunidade, você vai brigar com uma noiva, velho. Né? Então não dá pra você fazer uma festa sem ter música que induza a pessoa. Não, porque a pessoa escolheu. Olha só, tem várias, olha, a maioria, vou dizer pra você uma coisa, juro por Deus. Não, agora vamos falar sério. Vai discutir com uma noiva, velho. Já discutiu com uma noiva? Eu devo ter feito, RG. Juro pra vocês, com toda honestidade. Eu devo ter feito. entre 100 e 200 festas de casamento já. Caraca. Puta, mas você tá bom nisso, hein? Não, sim, sério. Vai te contratar, Domênico. Sério. Tá não, sério, Sombra, sério. Vai te contratar, Domênico. Talvez, acho que 70, 80% das festas eu não toquei nada disso aí. Que bom. Pessoas porque que as pessoas... Lá... Não, a pessoa que não quer. A gente tenta convencer de uma certa forma. É. E a pessoa fala, não, realmente você tem razão tal. Bom, vamos mas lá. Tem gente que não tem jeito, não. Tem ouvinte no ar aí. A Thaizinho, mano, você acha que vai fazer o quê? Certamente. Quem vai fazer a festa deles? Você tá de brincadeira. E você acha que a Thaizinha, como é que eu vou convencer ela de não tocar isso aqui? Certamente, velho. Vai ser coisa pior, né? Vai tocar que Rodriguinho. Eu não vou tocar pra eles a música? Vai tocar. Rodriguinho. Então. Qual é o outro lá que ela tá? Como é que tem que tocar o que tá na moda, velho? Das duas, uma. Eu vou com o fone não, mas no casamento. Eu posso fazer. Vou, mas o Ana que manda. Mas ele é que casa, fogo. Velho. Ele manda. Vai nada ser escroto. Ele é que manda, fio. Manda e-mail lá, domenico@97fm.com.br. Tá. Obrigado. Se falar que é ouvinte da rádio, tem desconto. Você tem que fazer um pacote, modelo de casamento em business. Tem. Opa, vambora. É. Alô. Alô. Quem fala? Pô, se for, é o Daniel. Caralho, consegui, velho. Ô, caraca, louco. Que da hora, velho. É da hora, velho. Tá bem, velho. Da hora? São passa, hein, velho? Nome completo. 18 horas e 55 minutos. Daniel de Carvalho Silva. Quantos anos, ô Daniel? 29. Ah, RG 2.9 hoje, hein? Você viu o que aconteceu? O que aconteceu hoje? Assim que ele conseguiu, que você falou com ele, você viu o que ele gritou? O que ele gritou? Carvalho! Ah, sensacional! Salvou! Salvou! Bebe aí, puxador. Porra, para! E o bairro? Bairro, o Ben já não adivinha isso aí. Só ligou um cara aí do bairro, eu duvido ele adivinhar. Mas aquela vez, uma outra vez que o cara ligou, ele acertou? Ele errou, cara. Impossível. Ele errou. Ah, eu só erro. Então a chance de você errar é grande. Só erro quando aqueles bairros tem 16 com o nome igual. Ah, faz aquela risadinha dele, Benja, quando ele... Fala. É, Vila Arapuá. Rapaz. Amigo, eu não errei não, até porque eu tenho um laço emocional com esse bairro. Ah, você vai ficar emocionado de novo. Inacreditável. Vai sair uma lágrima. Eu em 1992... 92. Eu trabalhei numa empresa. Ah, isso vai longe. Que me chorou. Dá uma saudade. Vai sair uma lágrima. Isso vai longe. Ah, você não vai chorar aqui, né? Chora pra dar ibope. O bar tá vendo mulher pelada. Isso vai longe. Chora pra dar ibope. Olha lá. Olha esse treino ninho olhando pra sua cara. Você tem cara de tonto. Ele tá chorando. Ele tá quase chorando mesmo, hein? Tá emocionado? Tá quase chorando. O bar chorando. Tá vermelho, velho. O bar vendo pornografia, você não vai acertar nunca. Aí ferrou, hein? E aí? Peraí, é Vila Arapuá ou é Jardim Arapuá? É Vila Arapuá. E tem um jardim. Se é o que eu conheço, se é o mesmo, é Zona Sul, fica ali perto do Capão, aquela região. Ah, nada a ver. Pera. Porque tem um na Pedreira e tem um no Capão. Nossa senhora. Não, então você errou feio, cara. Não errei. Não errei, não. Pergunta errou. Lá se não tem um na Pedreira, por isso que pega o camelo logo, porra. Camelo? Vila Arapuá tem até nos rap aí, você que curte uns rap aí, ó. Rap. Qual o rap? Canta aí. O Rapinhood é da Vila Arapuá. Rapinhood é parceiro. Leste. Então ele canta, o Heliópolis, meu beco, você pode crer. Muitos amigos tenho lá e sempre vou ter. Esse é o meu jeito, não há como mudar. Pra sempre aquele neguinho da Vila Arapuá. Meu, falar em rap. Falar em rap. Vocês viram que loucura o CD novo? Do Sabotagem. É mesmo, muito louco. Os caras tinham guardado. Cara, é inacreditável. Ele não morreu. Pô, meu. Não, o Sabotagem morreu sim. Só que então legal. Porque é americano, não morre. Quando é brasileiro, morreu. O Tupac e os caras falam que não morreu. Lógico que morreu. Mas os caras falam. Os caras falam que tá vivo. O Elvis Presley morreu lá sentadinho no trono. O Michael não morreu. Não, mas quem cria essas histórias são os meus que acreditam em ovo. Você alimenta esse tipo de coisa. Eu? Pra mim, o Tupac morreu de morte, só morreu. O Michael tá vivo. A filha dele tirou uma foto e ele tava no fundo, assim, no carro. Morreu. Você viu a foto? Você viu? Não vi. A Paris Hilton tirou uma foto. Já a Paris Hilton não é filha dela. É, a Paris Hilton. A Paris Hilton não é filha dele. Ah, é outra Paris, esqueci. Gente, Modinha, Deus já Deus. Provaram que essa aí foto é montagem. Pra bater menos, é verdade, ele tava no fundo da foto. Já mostrou que não é nada disso. Esse álbum novo do Sabotagem é sensacional. Tá, mas você não acertou o bairro do cara. Vai. Acertou, qual é o time? O time é palestra, né? Ah, é nóis! Inclusive, tô indo pro estádio agora, tô no busão aqui, tô indo pro estádio. Busão. Vai lá ver o Palmeiras e Grêmio, susto, né? Véio. É isso aí, velho. Hoje é 2-0 Palmeiras e dois títulos pra nós esse ano. Você acha que dá pra conquistar os dois, velho? Dá, né, Motinha? Mas... Ah, eu acho. E pra mim, eu acho que tinha que entrar com o time titularzão mesmo. Claro, tipo, Dudu, alguns... Acho que Vitor Hugo ou Mina não precisava jogar. Tipo, mais uns três, assim, e deixar os caras no banco lá. Eu já vi que o Dudu tá na praia, os caras nem foi chamado pro jogo. Nem relacionado, né? É, mas os caras têm que descansar também. É muito pegado, né, velho? Eu acho que o Brasileirão é mais importante nesse momento. Mas não tem até porque o Palmeiras, pô, faz tempo que não ganha um Brasileirão. Tudo bem, mas, pô, mas eu acho que dá prioridade. Eu acho que o Brasil não tem nenhum time. O Palmeiras não tá dando prioridade total, né? Porque esse time do Palmeiras aí, o reserva, se ele fosse muito bem treinado, ele é um time competitivo. É, e mata-mata tem isso, né, Domênico? E outra, mata-mata não tem aquela coisa de o melhor ganhar, hein? Sim, é a Copa, nunca, né? Nunca, o Copa, melhor... O cara vai... Raramente o melhor vence. Raramente em mata-mata, lógico, você tem um time muito melhor, beleza. Né? Tecnicamente você pode superar. Mas eu já vi time... Ó, Palmeiras e Grêmio da Copa do Brasil 2012, o Palmeiras era muito inferior ao Grêmio, mas muito inferior. E todo mundo colocava o Palmeiras que ia perder aqui e lá. O Palmeiras foi lá, ganhou 2-0 lá, e aqui empatou em 1-1 e foi pra final com o Curitiba e ganhou. Com o Betinho fazendo gol e tudo. Então, assim, às vezes o melhor, nem sempre o melhor vence em mata-mata. Por isso que o Corinthians tem chance, mano, de ganhar. Por isso que o Cruzeiro tem chance de ganhar. Por isso que o... Vou pegar times que não tem uma qualidade tão técnica, tão melhor do que os outros, tá, mano? Sim. É, por isso que o Inter pode ganhar. O Inter pode ganhar, entendeu? Agora, vamos ver, né, o que vai acontecer. Eu, se eu fosse o treinador Cuca, eu até pouparia alguns jogadores, mas não todos, não. Acho que eu tentaria manter pelo menos um mistão, mano. E não um time com dois titulares, que é o caso do Jailson e só o Gabriel Jesus. Você faria o quê, mano? Ah, Domênico, eu acho que diante do que você o Palmeiras tem hoje... Priorizaria. Eu faria palavrinha isso. Eu difícil, acho que o Palmeiras, né? tá correto, Domênico, porque querendo ou não, o Palmeiras está praticamente com o título brasileiro na mão. Se o Palmeiras avançar para a próxima fase e numa dessa pega o Corinthians e perde pro Corinthians a eliminação aí na Copa do Brasil, uma semifinal. Não, perdeu, mano. Mas isso pode afetar o time psicologicamente dentro do Campeonato Brasileiro. Porque imagine só, Domênico. Acho que não, hein? O quê? Você tá louco, velho. Numa dessa perde um clássico. Você sabe que tem um peso dobrado. Ô, tá um barulhão do cacete aí, velho. Para de rosnar no telefone aí. É, que eu tô passando a catraca aqui do metrô aqui. Não, mas beleza. Então o negócio é o seguinte, Domênico. Isso pode afetar, sim, o psicológico do Palmeiras na campanha do Campeonato Brasileiro. Agora, ser eliminado pro Grêmio agora não cheira nem fede. Tanto faz. Foi o que aconteceu com o Corinthians na Copa do Brasil ano passado. Mas perdeu pro Santos, mas foi nítido a forma como o Corinthians jogou, Domênico. Mas era um clássico. E não abateu. Mas não abateu, Domênico, justamente por isso. O Corinthians, ele saiu naquela primeira fase, tá certo? Não foi agora nas quartas. O Corinthians saiu nas oitavas de final. Inclusive, o Corinthians está já há 7 anos sem avançar para as semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians, ele perdeu para o Santos, mas volto a falar aqui, por mais que digam, recalque, não é recalque. O Corinthians, ele não fez duas partidas tão ruins no Campeonato Brasileiro como fez na Copa do Brasil diante do Santos. Tava na cara que o Corinthians estava priorizando o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está fazendo isso agora também, abrindo mão da Copa do Brasil. Você faria o que ele está fazendo? Eu acho que ele está correto, porque querendo ou não, Domênico, já está num final de ano e jogadores começam a se desgastar. A partir do momento que você começa a colocar o time para disputar mais competições, que todos eles reclamam do número de jogos que você faz durante o ano. Se você tem uma Copa do Brasil para atuar também, você coloca uma equipe mista ou titular para jogar. São mais 4 jogos, né? São mais 4 jogos no mínimo para que você tenha que colocar seu time em campo. Então isso para o jogador, Domênico, é até um martírio. Eu acho que internamente eles já devem ter conversado e falado, o negócio é o seguinte, o foco é brasileiro, vamos ganhar essa porra então. Porque se a gente não ganhar o brasileiro, a casa vai cair para todo mundo aqui. Aí prioriza e não consegue ganhar, também complica. Mas quando, hein, quando o jogador tem elenco na mão, como era o caso do Corinthians ano passado e como é o caso do Palmeiras esse ano, se o Palmeiras estivesse brigando talvez aí um ponto atrás ou tivesse um ponto só na frente, o Flamengo na bota ali, sabe, então, calçando, etc e tal, aí eu era a favor do Palmeiras conseguir mesmo aí disputar as duas competições, porque aí você não tem uma garantia de ganhar o título. Agora, diante do que tá acontecendo agora, o Palmeiras, ele tá a 4 pontos. Mas tem que pensar em 4. Matematicamente, né? Domênico Gatto, sendo que, não, que o Palmeiras, ele tem uma vitória a mais e um saldo de gols que o Flamengo não vai pegar. Ou seja, a diferença é praticamente de 5. A diferença é de 5 pontos. 2 rodadas, mano. Sim. Então, eu acho que o Palmeiras já tá com a faca e o queijo na mão. 2 de 7, né? A chance do Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro hoje é de 80%. É de 80% diante do cenário que a gente tá vendo. Isso, não. Eu acho que é. Porque o Palmeiras não tá tropeçando, Domênico. O Palmeiras, ele pegou uma sequência difícil, inclusive lá contra a Grêmio. Mas agora tem uma sequência complicada, viu, mano? Mas não é. Não é tão complicada como aquela que pegou quando pegou Corinthians, pegou Grêmio, etc. Mas os outros também tem, Domênico. É, então, o Palmeiras tem se mostrado um time constante, cara. Olha, o Palmeiras tem uma sequência, pra mim, no brasileiro, vamos falar de brasileiro, uma sequência um pouco complicada. Então pega agora. O Sport não, vou tirar o Sport, tá? Porque não é. Não, você falar que Sport é complicado, não dá. Mas depois do Sport, mano, o Palmeiras tem Santos lá. Tem Inter aqui. O Inter vai vir mordendo. Santos lá, Inter aqui. E depois pega Atlético Mineiro lá. Mas o Flamengo também tem. O Flamengo, quando o Palmeiras pegar. O Flamengo é mais difícil. O Flamengo, quando o Palmeiras pegar o Santos, beleza. O Flamengo tem um. É o Atlético Mineiro e Flamengo. Tá? É difícil. Só que quando o Palmeiras pegar o Atlético lá, o Flamengo pega o América. É aí que pode tirar a diferença. Ou não. Ou não. Ou a diferença pode estar maior ou pode também não estar maior. Ah, né, Sombra? Porque a gente fala assim, a diferença pode estar maior, mas também pode estar menor. Lógico. Tem que ter muito pé no chão. Ô, velho, eu sei que o Benjamin Sombra, é o na tipo boa, do cara velho. Que nessa hora já tem estaria três jogos. Mas... E outra, além dos três, Sombra, além desses três, tirando o Sport, tá? Era esses três. A sequência depois é Botafogo aqui, que não é fácil, Botafogo cresceu, Botafogo luta por uma vaga, sim, sim. Chapecoense em casa e Vitória fora. É. Os dois últimos, você pode falar assim, bom, são times mais... De uma menor expressão. Esse jogo do Vitória pode ser bem confuso. Pode ser bem confuso. Pode ser bem confuso. Então eu acredito que a sequência não é nossa, tranquilo pra cá. Não é tranquilo, não. E dependendo, ambos estarão bem nervosos. Tanto o Palmeiras quanto o Vitória. Aquele que tiver precisando. Se os dois estiverem precisando de Vitória, ganhar. Os dois estarão nervosos. Quer nem a corintiana que tá aqui, a Gisele. Tudo bem, Gisele? Aliás, já mandaram uma mensagem aqui dizendo. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Essa, chamando você de pessoinha muito legal. Pessoinha. É. Olha, assim, deixa eu ver se você conhece essa pessoinha que mandou aqui pessoinha pra você. Pessoinha. Ah, vamos ver aqui. Os elogios estão grandes. A Sheilinha Fernandes. Ah, que linda. Quem é a Sheilinha Fernandes? É uma das amigas de um grupo que a gente tem, a gente denomina Girls, mas são as estadetes, né? São só meninas que gostam de futebol e... Legal. Acompanha o Estádio 97. Jura? Vocês têm um grupinho assim? A gente tem um grupinho assim. As estadetes? São as estadetes. Quantas pessoas nesse grupo? Ah, tem mais ou menos umas 12 meninas. Então tem a Sheilinha, tem a Nanda, tem a Camila. Tem são várias meninas. É. Já vieram aqui. Vanessinha, já vieram, elas ficaram aqui fora. A estadete nós começamos há muitos anos. Isso. Né? Eu não sabia. Aí tem outras também que gostam do programa, que é a Ângela, a Carlinha, que é amiga do RG também. É, estadete. Camila. São várias estadetes. Estadete faz tempo. Amiga do RG. As estadetes. Sim. Vamos ao terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essas pessoinhas. Tá, obrigada. É. Vamos lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, é muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Deixa eu ver se aqui bebe. Na hora da raiva, Henrique e Juliano. Meu Deus. Olha, a história o mano é o... Qual é a música do sertanejo, mano? Na hora da raiva. E uma nota, mano, mata. É, alô. Alô. Quem fala? Alô. Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Beleza. Rafael do quê? Rafael Antônio de Camargo. Tá meio desanimado. São Paulo. Ânimo. Tá. Não, se é São Paulino, hoje não pode estar desanimado, não. Não tô, São Paulino. Então tá bom. Essa semana tá... É o seguinte, já quero dizer a frase. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Cara, lógico que eu liguei pra isso, pô. Só pra isso? Não, liguei pra falar com você. Ah, pô, bom. Tá bom. Anos, cara. Então continua. Né? Mora onde, também? Rafael? Eu moro no Jardim Piratininga. Duvido que o Benjamin vai saber. Se for o que eu tô pensando... Não, o que acontece é o seguinte, tem Jardim Piratininga, tem Parque Piratininga, tem... Não, é Jardim. Bem, não, Jardim, ele falou Jardim. É porque quando tem esses bairros homônimos, eu me confundo um pouco. Você não pode se confundir, o seu GPS man, você não pode se confundir nunca. É, nunca você pode se confundir. Olha, o que eu conheço... Né, RG? O que eu GPS não se confunde nunca. Não, mas o que eu conheço é o Osasco, que eu morava na Vila Iara e trampava lá. Esse cara sabe tudo, velho. É, meu amigo, não é mole não. Verdade. Como é que você fala que você se confunde? Não, porque às vezes, pô, que nem eu falo às vezes. Você se sente traído? Vamos lá no Piratininga? Você não fala tem um clube, parque, né? Piratininga. Não fala bosque, não fala jardim. Fala, vamos lá no Piratininga. No Piratininga. É. Não tem um clube Piratininga? Tem, ali, ali na Higienópolis. Deve ter, né? Não sei. Tem. Existe, eu não sei, gente. Falo deve ter porque eu não passei em frente pra saber se tá lá aberto. Não, eu já ouvi falar. Tá aberto. É, né? Tá aberto. Sabe que às vezes a gente fala, não tem aquilo. Ah, com essa crise, tanta coisa fechou. Ó, é mesmo. Não tá fechando muita coisa, viu, velho? Não é não? Ah, tá feia a coisa. Mas, ô Rafael... Diga-me. Seja sincero. É. Quando o São Paulo virou contra o Fluminense, você teve quase que uma sensação de conquista de título? Não, foi uma conquista de título, pô. Foi uma conquista de título. Porque... É tetra! Eu já nos vi no Japão. É que eu tive essa sensação. E depois, trocando mensagem com alguns amigos são paulinos, Todos falam assim, cara, não consigo dormir. Ninguém bicho, dormiu, velho. Tô eufórico. Mas, Sombra, isso é normal. Eu não dormi. Eu queria entrar nas redes sociais. Aquele... Eu queria dizer que meu time foi campeão. Eu sei que é normal. Aquele ano lá que o Santos acabou ganhando o jogo, que era só empate, mas tava empatado o jogo. Do Palmeiras acabou o jogo do Palmeiras e empate. Ribeiro, filha da mãe. Eu vou dizer, como você, quando o Santos lá depois que fez o gol, RG, desculpa, é como se fosse ganhar um título, cara. Mas esse jogo. Não tem conversa, não. Esse jogo do São Paulo, se os caras perdem. Os caras iam pra um ponto só de... Porra, a coisa podia degringolar. Você imagina a pressão que ia começar a virar daqui pra frente, pior, cara? Que a matemática e a moral. Não, e a condição... O emocional. E a condição de um técnico já admitindo que ia ficar difícil, que ia ser poderia complicado. Cair o técnico. Ele mesmo falou que o cargo dele tava por um fio. Imagina, cara. Rafael. Então foi título mesmo. Foi. Parece que a cada dia amadurece mais a história de que o Rogério deverá ser o técnico do ano que vem de São Paulo. Né? Então, eu li hoje, né, Sombra? Eu vi hoje lá os caras falando que o Leco já tá conversando com ele, que a história já tá bem encaminhada, que o ano que vem ele assume. Eu acho que é precipitado, né? Mas vamos fazer o quê? Eu também acho. Se você fosse o Rogério... Você sabe que amanhã ele tá indo pra Espanha, que ele vai fazer uma semana com São Paulo. Não, e tem mais uns cursos que ele vai fazer também, vai fazer um estágio com o São Paulo. O São Paulo de uma semana. Agora, estágio de verdade, né? Ou é aquela coisa que o cara fica sentado numa arquibancada pra visitar o treino. No jogo, meu, futebol. Mas eu acho que ele vai assistir o jogo e não vai fazer nada, absolutamente nada. Vai anotar num caderninho lá e pronto. Que teve nego por aí que disse que foi fazer estágio, etc e tal. Na verdade, ficou numa arquibancada assistindo como convidado. Pô, teve uns seis que saíram daqui pra fazer... E nego fala que foi, fez, aconteceu. Eu não vou citar o nome, vou citar o nome do cara porque é sacanagem. Mas seis teve um treinador que foi no Bayern de Munique e me contou, o Guardiola era o treinador, aí o cara conseguiu num treino, tá lá, meu, Guardiola passou pelo cara como se estivesse passando por um vaso de planta. Ele nem tchuns pro cara, não sabia nem quem era. Mas não, quem era o cara? Fala. Não tá nem aí, né? Então eu falo só o primeiro nome. Não. Ele era de São Paulo? Não vou falar. Rafael. Diga. Agora, se você é o Rogério Ceni... Você virou uma língua de... Eu não, filhão. É claro. O Rogério Ceni, nessa possibilidade de ser técnico de São Paulo, é o famoso... Só tem uma bala na agulha. Sim. É a bala de prata. Se não matar... Exatamente. Se não matar o vampiro... Tem uma bala na agulha, né? Você arriscaria, sem ter a certeza... de que você terá um bom elenco e sem saber se o presidente em abril será aquele que o contratou? Não dá pra arriscar. Não, se eu fosse o Rogério Ceni, eu não arriscaria. É um tiro no pé. Se ele assumiu o São Paulo em 2017, ele tem que ser campeão paulista invicto pra conseguir alguma coisa de bom. Mas, ô amigão... Pra conseguir respaldo. Senão, esquece. Ô amigão, e o respaldo pro Rogério Ceni é relativo, cara. A diretoria de São Paulo... Ela tenta colocar algumas pessoas ali como escudo para tentar tapar e blindar a incompetência da diretoria atual. Sim. Você pega ali, por exemplo, o Lugano. Ele veio nessa condição. Era para tentar tapar, talvez, ali uma situação ali de desencontro, atendeu de desarranjos. Atendeu a torcida, né? A torcida pedindo, clamando o nome do Lugano, a diretoria foi lá e contratou. A vinda também aí do Maicon, aí, a contratação definitiva do Maicon. Sim. Foi também aí justamente para tentar abafar um período de crise, a diretoria de São Paulo estava sem dinheiro, mas via que o barco estava afundando, o Maicon tinha feito uma boa Libertadores, e a diretoria não teve como contrapor a ideia da torcida e acabou contratando, em definitivo, o Maicon. Exato. A chegada do Marco Aurélio, também. E agora o Rogério Ceni vai ser a cereja do bolo. Eu acho, sinceramente, que o Rogério Ceni vai ser usado nessa situação, Sombra, justamente para tentar tapar uma situação aí vergonhosa que a diretoria de São Paulo vem fazendo nos últimos anos. A diretoria de São Paulo está perdida, a diretoria de São Paulo aí não tem um norte. A diretoria do São Paulo vai tentar transferir para o Rogério uma responsabilidade que é dela, que é de montar um São Paulo forte, ou então buscar alternativas aí para que possa montar. E vai colocar nas costas do Rogério uma responsabilidade que o cara também muitas vezes pode ser que nem tenha. Porque por mais que ele aceite, o Rogério tá naquele calor da emoção. O Rogério já deixou claro que ele sonha em dirigir o São Paulo um dia. Ele quer, ele tá com essa ambição, ele tá tentando se especializar na condição de treinador, tá fazendo curso, etc e tal. Então a diretoria do São Paulo tá usando todos esses elementos aí pra colocar o Rogério Ceni num cargo que, teoricamente, se o São Paulo tivesse bem, Motinha, eu duvido que oferecessem pro Rogério. Eu duvido. Vamos colocar o Rogério nessa condição, com a corda no pescoço, justamente por ser o Rogério Ceni, e tirar todo o foco de cima da diretoria. Mas será que vão dar condições pra ele de trabalho, mano? Vão então, trazer jogador, vão mudar o time, vai mandar o set embora que tem lá, que tem que mandar, mas trazer jogador pra ele. Se vier o Roger, vão fazer a mesma coisa? Se vier o Abel, você vai fazer o mesmo questionamento? Vou fazer o questionamento, porque o que a diretoria tem que fazer ano que vem é isso. Tudo conspira pró Rogério Ceni. Tudo conspira a favor Deus te do Rogério. Ouça, que é conveniente, mas... né? Mano, você vai fazer as coisas quando não lhe são convenientes? Vem cá, quem tem mais dificuldade? O cara que assume o Corinthians depois do Tite... ou o cara que assume o São Paulo destruído depois do Ricardo Gomes e de todos que passaram. Mas veja, no Inter tudo não conspirava a favor do Falcão? Lógico que não. Você tá louco? Não, porque ele tava no meio do campeonato, zoado. Briga, mandando o nego embora, jogador machucado. Seria a mesma coisa que o Rogério pegar antes do jogo contra o Fluminense. O cara era ídolo, né, do Inter, o cara era o cara levado pelo presidente. Você imaginou o Rogério pegar o São Paulo agora antes do jogo do Fluminense? E aliás, não mandaram o Ricardo embora. E ser rebaixado? E segundo o Mário Sérgio falou, o Fernando Carvalho não gosta do Falcão, não queria ele lá. Sim, mas diga. E aí o presidente peitou 27 dias e foi embora. Mas desculpa, eu não vejo diferença nenhuma do Rogério pegar o São Paulo agora ou ano que vem. Você tá de brincadeira. Não, tô falando. É um início de trabalho. É diferente, RG. Não, isso eu acho diferente, RG. Isso é diferente. Porque depende de como for o final do ano dirá. Do São Paulo. Nossa, GG, eu esperava esse posicionamento do Mota, cara. O tempo, meu! O tempo dirá. Olha aqui. O ano foi uma porcaria pro São Paulo. Se o São Paulo escapar, vem aquela sensação... Você já sabe que escapou, né? Nessa altura, você acha que já escapou? Não é sempre alimentando. Desculpa, mas o São Paulo já escapou. Não cai mais. Tudo bem, mas não é sempre... Ninguém ia cair, tá? Isso eu também acho. Não sei se não ia cair. Não sei, Mota. A gente não sabe do futuro. Mas se o São Paulo perdesse pro Fluminense, será um ponto. Agora, se o São Paulo ganhou, tem aquela velha frase do nosso amigo Agel, aquele inteligente. O Agel é um pândego. Com aquela frase de duas derrotas, a gente tá na zona de rebaixamento. Duas vitórias, a gente tá no céu. Então, em cima. Olha, mas eu penso que o São Paulo, a vitória caía. Foi importante, mas o São Paulo não está 100% salvo. Mas o ano do São Paulo foi horrível. O ano do final. São Paulo. Lógico que foi. O ano do São Paulo cai, Benjamin. Não tem nada de bom agora. Tá bom, São Paulo não cai. Pronto, tá bom. Tá definido. Pronto. Ah, você acha que tem risco? Não é, ainda não é 100%. É que eu não termino de falar. Vocês falam de mim, vocês fazem igual. Eu tô só falando assim. Só um minuto. Na hora que definir 100% que escapou, aí todo mundo vai fazer assim, ó. Agora fizeram sim, com você como fazem com o Mano. Agora sim, respira. Porra. Aí o que acontece? É. Respirou. O ano acabou, foi um lixo, foi. Mas não caiu. Então vem aquela coisa, gente, olha, batemos a água na bunda, agora é hora da reconstrução, vamos mudar, vamos respirar novos ares, vamos tentar arrumar o que estava errado. Vem um outro sentimento, uma coisa mais otimista. É diferente, né? É isso que eu quero falar. Mas você acha que eles sabem disso, Benja? Acho que sabe. Você acha que eles veem isso? O Marco Aurélio Cunha veio pra... Tudo bem, mas o presidente vê isso. O Marco Aurélio Cunha veio pra salvar o ano ou pra arrumar o time pro ano que vem? Salvou o ano. Agora vai pra arrumar o time ano que vem. A informação que eu tenho... Salvar o ano era planejamento... Eu não sei, eu até posso perguntar pro Marco Aurélio se ele... Se estiver ouvindo que ele ligue e nos responda. Informação que eu tive é que o Marco Aurélio que está planejando o elenco do ano que vem. Ô Sombra, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Se até a diretoria de São Paulo não soubesse que já escapou, vocês acham que eles iam falar de Nilmar, ia falar de William Bigode? Desculpa, mas é o seguinte, eu não digo que não estão sendo sondados, mas eu não vi ninguém da diretoria se manifestar que está falando com o Nilmar, com o William Bigode. Você pode estar lendo notícias. Notícias estão aparecendo. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Notícias pipocam. Porque notícia é uma coisa assim, eu chego aqui e falo aqui... Vamos supor que eu sou um cara irresponsável, eu falo assim... eu ouvi dizer, não sei o que lá, que estão correndo atrás do Ricardo Goulart, aquele que foi campeão no Cruzeiro, né? Ouviu dizer de quem? Cara, jogou no ar, né? Então, assim, um sócio torcedor falou, né? Então, joga gente, no ar, ué. Vamos tomar cuidado, porque há bons jornalistas com boas fontes, que às vezes são induzidos, às vezes, ao erro. Existe aquele que quer só plantar uma informação. Quem estão especulando. É tipo, quem falou é a terceira pessoa no plural, né? Quem você quiser que seja. Exatamente. O primo do meu vizinho. Nossa, os caras que dão até detalhe, agora, que vai um jogador na troca. Se é o Nilmar, Neymar. Se é o William, etc e tal, pode ser. Mas não podemos contar, dizer assim, não, a diretoria falou. Não, a diretoria não falou nada. Não, ninguém falou. É, realmente, isso é fato. Mas se fosse, você gostaria? Não, mas é lógico, pô. Porra, se você vê o nosso ataque agora, pelo amor de Deus, sim, nosso ataque que tem Gilberto, que não consegue jogar meia partida, quando joga se machuca. Se trouxer o Nilmar e o William Bigode, é nome de chapeiro, exatamente, meu, ano que vem, David Neres, William Bigode e Nilmar entregue as taças, sem momento fofo. O que eu não gostei nesse hall de especulações é, isso não é nada contra o jogador, mas Rafael Marques, principalmente quando diz que não quer ser centroavante. Eu não vejo mobilidade no Rafael Marques pra se atuar em outra faixa de campo. Essa faixa de jogar pela direita, pela esquerda, eu não vejo. Ah, mas isso. O Rafael Marques no Botafogo ele foi bem, ele jogou mais recuado. Se ele quiser vir jogar no Corinthians, eu vou buscar ele lá hoje. Nossa, mas o Rafael Marques tinha Rodrigo Pintão lá na época que ele jogou no Botafogo. Não, não, mas ele foi bem. Ele foi bem no Botafogo. Ele foi bem, mas era diferente. Ele tinha outros jogadores que davam ali, João. Que ajudavam ele. Hoje em dia, se ele for pro São Paulo, por exemplo, o Rafael Marques vai ser tipo Allan Kardec, vai querer jogar em qualquer posição só pra jogar. Rafael, só uma informação, não tem muito interesse pra torcida, mas o novo vice-presidente do São Paulo, que é o vice-presidente geral, é o desembargador José Carlos Ferreira Alves. Exato. Aí você fala, ok, beleza, agora já sei. É, só um adendo. Olha, eu tenho muita restrição, porque tem muita gente de São Paulo que às vezes eu vejo falando bobagem. É, o José Carlos Ferreira Alves, eu tenho na mais alta conta, é um desembargador, pessoa idônea, puta cara legal. Falaram muito bem dele aqui, né? Gostaria. Falaram mesmo. Eu gostaria muito que um dia uma pessoa como ele fosse presidente de São Paulo. Olha, eu pra elogiar as coisas é difícil, hein? É, só porque ele é desembargador, né? Você tá puxando o saco. Se ele fosse dentista, você nem ia passar esse pano. O sombra é coeso, o sombra é imparcial. Se o cara fizesse reparos com amálgama, você não ia puxar esse saco aí. Olha, mano, eu não sou aqui ficar puxando saco de desembargador, etc. Massinha. E tal, mesmo porque eu não sou um cara que fico batendo palminha pra justiça. A gente vê, perdão do Zé Dirceu não passa na minha garganta. Nossa, mas que porrada que você deu no Domênico e o cara tá quieto. Em mim? Não é em mim, não. Acho que não foi em mim, não, hein? Mas é muita gente falando. Muita gente falando que o Sombra tá falando, que ele é uma boa pessoa, cara, que é um cara centrado. Mas o que ele é? Ele é conselheiro lá? Ele é conselheiro, se eu não me engano, já vitalício, tem uma história dentro do São Paulo Futebol Clube. Sim, ele não cai de paraquedas, não, ele já tá ali há muito tempo. Não é um paraquedista, é uma pessoa que quando abre a boca não fala bobagem, não é um aventureiro. Ah, então não combina com futebol, ele é um peixe fora da água. Tá louco, ele combina com o Corinthians, é diferente, ele combina com o Corinthians. Se não fala bobagem, não é fanfarrão, velho. Zé Carlos não combina com a função. O Zé Carlos não combina com esse São Paulo que faz... É com esse São Paulo que faz muvuca e inauguração de churrasqueira. Então, sim, esse é o vô Mauro. O Zé Carlos Ferreira Alves, ele combina com o São Paulo que eu aprendi a torcer lá nos anos 70. Eu queria mais desses aí lá dentro de São Paulo, mas tudo bem. Qual é a diferença do conselheiro vitalício para um cardeal, por exemplo, que vocês têm lá? Geralmente o conselheiro vitalício, quando tem uma grande expressão histórico, ele é considerado como um cardeal. Ou seja... Todo cardeal é um conselheiro vitalício. E mas o arco nem todo verde? Vitalício eu acho que seja um cardeal. E o arco verde? É um dos o cardeais. Arco verde é dado ao nome do cardeal do Palmeiras. Acabei de passar por ela, inclusive. Cadê o arco verde? Então como tá o trânsito aí? O ex estádio no Brasil. Uma porcaria. Como sempre, né? Então tá bom, amigão. Você falou que quer ir na torcida Estádio 97, parabéns. Você tem que estar aí sábado, às 14h30, na rua Curumins, número 5. Ok, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Okay. Beleza. Ok. Ganhou um kit do desodorante Extreme, velho. Ok. Top, hein? Tamo junto. Mano, só tem uma coisa a dizer, mano. Você é o melhor, velho. Obrigado pela audiência aí, parceiro. Tamo junto. Tamo junto, mano. Valeu. Tamo junto. Denz é sensacional, Motinha é louco, não bate bem da cabeça, mas é normal fazer o quê, né? Deram emprego pra ele, agora aguenta. Nossa. E o Sombra é... Ô, RG, você não fez trocadilho com o meu sobrenome, vai ficar te vendo, hein? É que atropelaram, né, velhinho? Qual que é o teu sobrenome? Não, o negócio é assim, a gente não fica esperando alguém tocar a bola. Hein? Se a bola tá quicando, a gente chuta. É isso mesmo, na hora que eu falei Camargo, você já tinha que chegar chutando no ângulo, mas... É que existe a diferença da educação. Uns esperam, outros falarem, outros não. Falou um programa aqui que prima pela educação, entendeu? Todo mundo espera falar. Olha, quando eu vejo que tem muita lentidão, eu não espero, não. Mas, mas falando nisso, Domênico, você prefere café Camargo ou com açúcar? Ah, sensacional! Sensacional! Aí sim, hein? Eu vou te explicar, você tá maluco. Eu entendi. Perdeu a noção. Eu entendi. Lá vem o caldinho no canto da boca. Foi errado. Você prefere o café doce? Não, prefiro o café Camargo. Essa não é açúcar. Não, peraí, assim. Você vê quando às vezes... Isso não é uma gambiarra. Isso é uma reforma. É a mina, Regi. É o caldinho. É o caldinho no canto da boca. Camargo. Qual nota que o cara deu? Não escutei a nota. Agora 10. O professor deu 10. Se fosse 10? Mas se fosse humano, ia dizer que gosta do Camargo e Luciano, né? Ah, sensacional! Como é que a gente tá se superando hoje? Você pegou um barraco feito de tábua e transformou... Uma mansão de Beverly Hills. Uma mansão de Beverly Hills, cara. É um absurdo. Olha o caldinho. Olha lá, Domênico. Ô, produção, traz um guardanapo. Olha que ele teve tempo pra elaborar o trocadilho e não conseguiu. Traz um guardanapo lá. Oi, diga. É, curumismo mesmo o quê mesmo? Curumins número 5. Ah, perfeito. Número, você lembra a camisa do Lugano? É. Tá, fechou. E lembra da música da Baby? Como que é a música, Dudu? Menino todo dia era número 5. Curumins? Puta, eu não lembro. Acabei de cantar, Dudu. Mas eu não sei. E amanhã eu passo cantar aí pra pegar meu kit, que eu tô no churume lascado. Boa, valeu, cara. Um abraço. O cara tá com cheiro de lixo, cara. Esse foi o momento sem parar. Ah, quantas vezes não basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração, o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, o que você está esperando para fazer? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estranha no Ninho. Mande parabéns para o Jeová. Parabéns, Jeová. É nível do Jeová. Aniversário, 40 anos, uma criança. Uma criança, Jeová. Uma criança. Beijo, o Bruno, olha, tem mais um ouvinte que manda recado falando: olá, Sombra, a galera do... Eu tô entendendo, é muita galera aí, né? A galera do Insetos 97 está mandando um beijão pra você. Ele ia gostar. E a gente fundou um grupo também no Facebook chamado Insetos 97. Quantos um beijo insetos pra eles. Tem nesse grupo? Então, os insetos mor, que a gente chama assim, tem mais ou menos uns 15, os insetos cardeais. Insetos cardeais. Insetos cardeais. Somos, a gente chama de diretoria, somos mais ou menos uns 18, mais ou menos. Mas no grupo a gente tem umas 300 pessoas. Ó, só, e o você já fala pra mim que o seu apelido é Gimimizenta. Mimizenta é o... Você é mimizenta mesmo? Você chora? Eu não choro, eu brigo. Você é pra mimimi? Não, é porque eu defendo o meu time. É porque assim, às vezes as pessoas vêm falando assim... Ah, você é isso, isso, isso. Eu respondo assim, eu não pedi a sua opinião. Ah, Juí! Me identifiquei. Boa. É isso mesmo, mas tem que ser assim, velho. Meu cavalo, né, velho? Meu time, falam que eu sou verdade. Isso. É. Assim, as pessoas às vezes dão opinião quando a gente não pede, né, verdade, mano? Verdade, tem que sentar aí eu falo madeira assim, mesmo. Aí, então tá bom. Olha, né? Mas tem gente aqui sugerindo situações pra você dentro do programa. A Lu Artilheiro, que esteve fazendo aqui o Estádio 97 na campanha Outubro Rosa, ela fala assim... Olha, ninguém tá querendo arrumar a namorados pras estadetes. Agora, pra mim, quiseram arrumar um monte. É que ela tá solteira. Ela chegou aqui falando que tá solteira. É, ela que falou. E você já tá solitária. Dentro do grupo dos insetos, ou das estadetes, já surgiu a oportunidade de alguma coisa mais próxima? Não, porque assim, os amigos mesmo, eles são casados, têm filhos, né? Então, assim, existe esse respeito. E a minha proximidade com Mas você não é casada. Não, eu não. Não aqui é. Ela não. Já levou uma pedrada do seu Bento. Levou uma pedrada? É nada, é uma pedrada do bem. É mesmo? Uma pedrada do bem? Foi uma pedrada do bem. Zóia, mas vamos tentar tamanho. Então arrumar um namorado pra Gisele. É, na verdade, vamos tentar arrumar. Como é o Bento seu homem quase... ideal, Gisele? Meu nome? Não, homem. Homem ideal? É. Ah, desde que ele seja uma pessoa tem que ser, sei lá, trabalhador, lógico, inteligente, divertido. Isso pra mim é fundamental. Tem que ser divertido. Ah, por exemplo, o Beluso é um cara que te atrai? Como? Isso, Beluso. O Beluso, trabalhador, inteligente, bem-humorado, ué. Quem é Beluso? Mas Gisele, deixa eu falar uma coisa. O Beluso é casado. Hoje de manhã, o RG número 2 esteve aqui num programa que falava sobre sexo, das 10 ao meio-dia. É, do palhacinho. Ele colocou, do palhaço. Foi um programa sensacional. Hoje você precisa ver o debate entre uma sexóloga e o RG. Foi uma coisa conflitante até. Tô louco. É. Inclusive, depois a gente vai contar um pouco mais sobre a alegria do Domênico em saber que abrir o porta-mala não significa ser gay. Mas, trechos do programa, né? Não, não podia o falar RG. O que o cara mandou, né, Sombra? Eu tive que emendar o porta-mala do cara. O RG seria, caso o RG, é claro, fosse solteiro, estivesse aí aberto a novos amores, né? Seria um bom partido? Seria. O RG seria, sim, um bom partido. A gente tomaria uma cerveja daquele, no pub. Estaria dentro daquele... Ele é divertido? Ele é divertido. Ele é bem-humorado? Também. O que mais você vê nele de legal? Ah, as fanfarronices dele também. Ah, é? É, as piadinhas que ele faz. Você imaginou ele na hora H fazendo trocadilhos no seu ouvido? Ah, não! Trocadilhos, não, não! Aí não. Eu queria ver ele fazer um trocadilho. Você acha que o RG faz mimimi? Faz aquelas... Ai, meu amorzinho, gatinha, você acha que o RG faz isso? Não, aí eu falo assim, vira homem. O humano faz. O humano faz. O humano é amigo. É, o humano faz essas brincadeirinhas, momozinho. Momozinho. Tipo de rótulo, cara. Lê poema. Sim. O mano recita tipo Pablo Neruda. Nossa. É. Mas não ele parece. E ele fala momozinho, momozinho. Não fica assim, tipo minha joinha. E o Mota? Não tem esse tipo de rótulo. O Mota vai pra cima. E aí? Ah, o Motinho também. É uma pessoa extremamente divertida. E ele curte, mulher. Porque você sabe que ser gay é o personagem. Se você tivesse o poder, por exemplo, de converter o Mota. Ah, Motinha, você vamos faria? Lá tomar uma. Pelo bem da... Aí, Motinha. Como é que você converteria? Esses lindos olhos claros que você tem. Ô, Gisele, como é que você faria? Eu encanto as mulheres mesmo, mas eu não gosto. O que você faria pra converter ele? Vixe. Qual que é o seu ponto forte que você acha que ele não ia resistir? Fala aí, Mota, agora você vai ver se... Eu acho melhor falar isso fora da rádio. Vou falar. Tem crianças ouvindo? Não, ninguém tá ouvindo. O mundo deu uma guinada. De 180. Deu uma guinada. E a criança já sabe que ela não veio da cegonha. Hoje com o Google, a criança já sabe tudo. E que alguns usam o porta-mala, né, Domênio? A gente ia experimentar o canguru perneta, né, Motinha? O Google tá aí pra isso, né? Ô, Domênio, que alguns usam o porta-mala, né, velho? Mas fala aí que você ficou de falar, qual que é o ponto forte seu pra converter o Mota? O que, que você acha que fala? Ah, agora ele vai curtir o negócio. É, eu acho que... Eu não sei falar de mim. Eu sou uma pessoa divertida, eu gosto de conversar, gosto de falar de futebol, e alguns homens até estranham esse fato de gostar de falar de futebol, porque não, né? Existe aquela distância entre mulher e futebol ainda. Exatamente, ainda existe o bai, tabu. Assim, o bai, acho que mulher que fala de futebol, lésbica, essas... O bar parou no tempo. Não, lésbica jamais. Esse bar você não conhece mais. Tá cheio de mulher mais. Que curte futebol. Sim, tanto que... E que entende mais que muito homem. Às vezes sim, tanto que às vezes eu vou no estádio sozinha, por exemplo, e tem os corintianos em volta e falam assim, mas você veio sozinha? Como que você tem coragem? Você, eu decido mesmo. Você coisas, tem coragem, então... aqui só tem corintiano. É, pelo fato de estar sozinha, eu acho que eles estranham ainda o fato de mulheres sozinhas. Mas é mais difícil, né? Mulheres sozinhas no estádio, não é? É difícil, mas assim, a gente acaba não ficando sozinha porque você faz amizade com outros torcedores também, né? Então na hora que você tá lá conversando, critica um jogador, fala bem do outro, na hora do gol todo mundo se abraça, né? Então eu acabo não ficando sozinha. A gente faz amizade, troca contato. E mulher sozinha, os caras vão querer abraçar muito. Mas não evolui, né? É, os caras são meio pedreiro, né? E falar em pedreiro, né, mano? Passando a informação aqui, ó. Tem gol na Copa do Brasil, velho. Gol? Opa, já? Tem gol na tem Copa gol. É o Santos Inter que tá jogando. Aí. Juventude 1, Atlético Mineiro 0, velho. Tá brincando. Ó, o Atlético aí peidando na farofa, velho. Perdemos pro campeão. Tá levando pros pênaltis, cara. Perdemos pro campeão. É, mas é comecinho, né? Deixa eu falar, se o Juventude elimina lá, a situação do Marcelo Oliveira não fica bacana. Ó, campo pesado, tá chovendo pra cacete. Lá tinha poça d'água que dava pra lavar um boi, tá certo? Lá no campo do Juventude. Mas se o Atlético fizer um gol, eles têm que fazer 3 agora. Não, mas mesmo assim, Domênico, hoje, nesse placar que temos aqui, não, tá levando pros pênaltis. Mas se o Atlético fizer um gol... Então, mas a chance do Atlético tomar o segundo é maior do que fazer o primeiro, cara. Quanto tempo de jogo, mano? Tá no começo, começou, era 7h30. Ah, esse é agora da... tem 6 minutos. Das 19h30. O Santos também, começou. Tá rolando aqui, eu vou assistir os meus Santos aí. Gostei desse grupo aí de vocês de estadetes. Aí um dia a gente tem que fazer um especial estadetes aqui. Você vai gostar, tenho certeza. Estadetes tem muitos anos. Vem todo mundo, né? Quem é a avó que tá lá de Santista? Tem muitos Santista anos. Santista é a Camila. Vovozinha? É, a nossa vozinha, a Camila. Você tá louco? A nossa vozinha tem 20 e poucos anos. É a Camila que trabalha no hospital? Sim. Isso, ah, é a Camila. Ela mesma, é a Santista. Já foi no resort. É, já foi no resort. Vamos bolar aí um negócio aí no fim do ano. Tem a Carlinha, das antigas, tem a Carlinha, a Camila, a Ananda. A Ângela. Ângela, a mulher do Antônio. Ah, legal, RG. Bom, isso aí depois vocês debatem lá. Nossa, cara, tem um monte, umas 300. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de... Ah, é verdade. Que legal, né, meu? Puta, hoje vi de novo aquele Nissan bonito, bicho. Olha só, amigão, você já pensou aí em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção, é a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro! E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites. Legal, esse é o Estádio. Motinha, tem notícias aí do Alviverde? Alviverde. Ô, Domênico, eu sabia que o pessoal do Keno, né? Sim. E dizem que o Palmeiras já fechou com o Keno, estaria... Li que seriam 4 anos. Sim. De contrato. 4 anos e um bom salário que cobriu a oferta do Santos, né? Que o Santos achou que tinha... que estava muito caro, né? E pagou uma luva expressiva. Certo. Mas o pessoal do Keno não confirma isso, viu? Não. Falou que está estudando propostas, certo, né? Que ainda não está fechado, não tem nada fechado com o Palmeiras. Acho que isso aí é só para não... Tá, acho que isso aí é só para não... queimar o filme em relação a ele estar ainda jogando no Santa Cruz, blá, blá, blá. Mas não joga mais o Palmeiras. Como não joga mais? Ah, não, mas para não dizer, para não queimar o filme, ah, já tá com a cabeça no Palmeiras. Se o cara agora para de fazer gol também, aí já, né? Aí o que não muda nada, o Santa Cruz vai cair do mesmo jeito. Tudo caiu, né? Mas você sabe, é o jogo, o famoso jogo. Não, lógico, é aquele negócio de ética, né? É. E você, Motinha, o que mais tem aí de informação do porco? Peraí, que eu tô... Peraí. Não, então aqui, quando você achar, a gente traz, tá bom? Ah, não, é que eu tava pegando a escalação que o porco joga hoje. Opa, qual que é a escalação? Tava a escalação já tem? Que o porco joga aqui. Mas saiu a escalação ou não? Alguém tinha postado aqui, peraí. Alguém tinha postado, okay, ele... Okay. Não, eu tinha salvado. É a tia do hambúrguer postou. Não, alguém que trabalha com futebol, né, o tonto? É. Alguém que tá quieto, você aqui, falou que era pra eu bater menos. Bate nele. Menos, né? Então bate tô menos. Quieto. Ó, o Benjamin só lamenta fora do ar. Assim. Tô quieto. Não, legal. Mas só o fato de você falar que você tá quieto já é um jeito de dar uma. Ó, gol do Inter, hein? Gol do Inter? É. Ih, rapaz. Quem te passou? O Zé do hambúrguer? Ah, tá aqui, deixa eu ver. Estadão Globo Esporte.com. Gol do Ailon. Ailon. Ailon. Pra mim é a melhor banda de todos os tempos. Olha Mendes. Que ótimo. Seu goleiro falando, Ailon. Vai pintar Corinthians mesmo campeão da Copa do Brasil, Paquito. Por quê? Tá de brincadeira. Do outro lado, na final, o Corinthians vai pegar aí ou Inter ou Juventude. Vocês passaram? Já é. E a final, mano? Game over. E final? Então, na final. Que a próxima fase, o Corinthians possivelmente vai pegar o Grêmio. O Porco já largou a Copa do Brasil. Olha, olha. Olha, mano. É, o Grêmio tá caindo pelas tabelas aí do Campeonato Brasileiro. E o Santos? Então, o Santos agora tá sendo eliminado pelo Inter. Esse jogo resultado, foi 2x1 na Vila. Esse resultado tira o Santos. É Inter 1, Santos 0? Sim, é. O primeiro esse jogo foi na Vila 2x1. Foi 2x1. Esse resultado tira o Santos. O Santos está sendo eliminado, assim como o Atlético Mineiro mas também. Mas tem jogo pra caralho. O Atlético Mineiro tá indo pros pênaltis, né? Eu realmente torço para que o Inter vá em frente, para que ele tenha compromisso e que se feche no campeonato. Não, detalhe, Sombra. E o Sombra, detalhe. E o Inter ia colocar uma escalação aí mista, para não dizer reserva, contra o Santos. Justamente para priorizar o Campeonato Brasileiro, porque eles tinham a intenção aí de tentar escapar de vez, né? Estranho, Santos. O futebol é tão louco, imagina o Inter escapa da Série B e ganha a Copa do Brasil. E vai para Libertadores, né, pensou? Pode, vamos lá. Ó, pra você ter uma ideia, Sombra, a escalação do Inter... Tudo muda em três semanas. Pode o Danilo ser. Fernandes é titular, mas ó, tem lá Eduardo, o Alan, o Hernando, que também é titular, e o Jefferson na lateral esquerda, que também ela tem jogado não de titular. Não estava titular. Não, mas ele de vez em quando ainda joga algumas partidas, mas ele é banco. É ruim, então. Aí você tem ali no meio campo, Sombra, Fabinho, Eduardo Henrique, Andrigo, Alex e Ailon. E na frente, Eduardo Sacha. Ailon. Tudo reserva. É um time praticamente reserva. Nossa, e os caras estão ganhando o Santos. O Santos, RG do céu. E o Santos lá, com o Lucas Lima, com o Renato, com o Thiago Maia, com o Zeca, com o Vitor Ferraz. Ô, Sombra, o jogo já acabou, né, gente? Com o Copete, Ricardo Oliveira. Hein, o jogo já acabou? Não. Fala, Motinha. Mas já acabou. Pra caramba ainda. Só pra lembrar, o STJD negou o pedido aí de anulação da partida entre Figueirense e Palmeiras. Então, parabéns, né? Que seria bizarro aceitar. Seria bizarro, né? Seria bizarro. Não tem nada a ver com o cara de direito. Nossa, ia ser uma confusão isso. Não, é absurdo. Esse é o menor cabimento. Chupa Figueirense. Não, e abriu um presidente louco, né? Presidente? Presidente. Olha, temos mensagens através do nosso WhatsApp. Nada. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Fala, rapaziada do estádio. E agi. Aqui é o Thales, diretamente de Buenos Aires, São Paulino. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Dizer que o campeão voltou. E faça uma gentileza, pede pra Gil e vá. Peça pelo Uivá. Peraí. Como assim? Você é maluco? Que é isso aí? Gisele, que é isso, você é Uivá? Que isso aí? Não, que história é essa, velho? Conta essa história direito. Como assim? Vou te falar que você é famoso, hein, meu? Não, na verdade, o Thales é um amigo nosso, é um dos insetos mor, né? E ele morava... Cardial. Ele é São Paulino, morava aqui em São Paulo, foi pra Paraíba e agora mora em Buenos Aires. E no nosso grupo de WhatsApp dos insetos, 97, um dia... Foi feita uma brincadeira, porque tem um amigo nosso, o Thiago, que ele escrevia lá, né? Aí você uivou. Aí eu peguei e mandei um áudio fazendo... Não. Você vai uivar. Você vai uivar aqui no Estádio 97. Pela primeira vez no rádio brasileiro. Pela primeira vez, atenção, uma torcedora do Corinthians. Vai uivar no rádio pela primeira vez. Olha aí, olha. Vamos ver. Como é que é? Ele é um idiota. Ai, sensacional. Ele é um idiota. Aí ela tá uivando. Uivou. Pronto. Não deixa ele ter uivado. RG, é a idade da loba? É a idade da loba. É da lobinha. Da lobinha. Da lobinha. É. Assistiu o Lobo de Wall Street? Sim. Sim. Pô, ontem eu não tinha assistido. Assisti Django Livre ontem. Ó, demais, Tarantino. É. Você assistiu Os Oito Odiados? Os Oito Odiados do Tarantino? Bom. Legal. Gostei mais que o Django. Naquela lista do... E a trilha sonora do Django é demais. Qual que é o melhor filme do Tarantino? Pulp Fiction. É, sem dúvida. Cães de Aluguel também. Ah, Cães de Aluguel. Pulp Fiction naquela lista lá que a gente falou. Bastardos Inglórios é top demais. Não, é espetacular. Não, eu gosto de todos. O melhor. Pulp Fiction. Bastardos Inglórios. Eu fico com Bastardos. Bastardos Inglórios. Legal. Porque eu me solidarizo a colônia e o urso judeu. Urso judeu é sensacional. Ele escalpelava os nazistas. Podia ver como que é escalpelar o Domênico, né, cara? Que isso? Você tá louco? Como assim? Eu queria escalpelar. Eu já não tenho. Tem cabelo. Não, eu tô sem cabelo. Escalpelar não é cortar o cabelo, viu, Domênico? É arrancar a tampa. Ah, então, pior ainda. Você quer me matar, porra? Pô, pode falar? Não, pode falar o quê? O que você vai falar? Então morre. Ele tá falando do filme, é dar a dica de uma série. Ah, tá. Você dá uma dica pra me ferrar, tem uma série no Netflix nova chamado El Marginal. Não vi. É uma série argentina. É espetacular. Assistam. É. Mas é... Não tenho preconceito. É pesado, hein? Santos de Azul, hein? Ah, quem tem probleminha com coisas pesadas... Jogando com esse terceiro uniforme. É o Domênico. Vamos lá, mais mensagem. É por isso que eles estão jogando com raiva. Então acho que é o Grêmio. A nossa estranha Sombra. Já uivou. Vamos ver o que vem pela frente. Salve 97, aqui é o Alessandro. Sou do Jardim Corisco. Aqui é tricolor. Aí, Domênico. Parece que tem um orgasmo. Fica todo molhadinho, parece, quando vai falar do clássico Corinthians e Palmeiras, meu. O cara comemora querendo ter rivalidade com o Corinthians e Palmeiras. Mas pra falar a verdade, clássico mesmo, de tri rebaixados. É isso aí, gente. Falou, um abraço. Tricolor rumo ao G6. Olha o baba-ovo aí. Vai eu pagar pau. Nossa, velho. Não vou nem responder. Segue o jogo. Ah, mas os caras querem diminuir o clássico aqui. Grêmio e Inter foi dose. Ah, mas olá, quem é Grêmio meninos, Inter? Meu nome é Amanda. Não, pera um minuto. Tá no ar o WhatsApp. Olá, meninos. Meu nome é Amanda. E eu gostaria de entender sobre os corintianos, que eles são seres que a gente não tem como entender. Por quê? Eles nunca estão errados. O time deles nunca tá ruim. Eles nunca jogam mal, eles nunca ganham por causa da arbitragem. Então, assim, eles nunca estão errados. Como que a gente consegue entender isso? Me explica. Zoologia, meu amigo. Nossa, que isso. Cidadã, antes de você continuar se preocupando aí com o que o corintiano pensa ou deixa de pensar, vai fazer uma drenagem, vai fazer alguma coisa. Você nem sabe pra que drenagem. Vai te catar. Você não sabe se ela precisa de drenagem. Ela pode ser sequinha. Você não sabe o que é cotovelo e o que é tornozelo ali. Você faz drenagem, Gisele? Não. Não faz drenagem? Não. Que dicas você daria aí pro Benjamin, que quer ficar com um shape mais legal e tal? Essa coisa de televisão, os caras se preocupam muito com a imagem, né? Eu acho que ele tá com barriguinha. Crossfit. Empurrar pneu de caminhão, é isso? Crossfit, isso. Ah, olha aí, Benjamin. Se fosse você já viu aquilo, Benjamin? Vamos lá na academia que eu faço, que você vai gostar. Você faz crossfit? Faço. Na verdade é um cross-training, que é uma modalidade um pouco menor que o crossfit. Porque não tem todos os equipamentos ainda. Não faz mal esses crossfit? Na verdade, é bem puxado, mas o resultado é rápido. Meu amigo ortopedistas aí falando mal. Meu amigo André Fischer é pentacampeão de crossfit. Bacana. É bem legal. Eu que era uma completa sedentária, não queria nem entrar na academia. Aí eu vi o pessoal fazendo lá na empresa, eles começaram a ter resultado. Fui fazer uma aula teste e acabei ficando. E é bem bacana. É intenso. É pesado, é intenso. Né? É uma hora intensa. Vamos lá, mais mensagem. Maria. Boa noite, energia. Boa noite, estádio. Alexandre Rodrigues, corintiano. Pessoal, me dá uma informação aí. Final pra que time que o Ben já torce, cara? O Corinthians, pro Flamengo ou pro São Paulo? Ai, porque aí, nas notícias de São Paulo, aí só o Ben já falava, nem o Mota. O Mota só ouviu aí. Ben já fala só de São Paulo. Você é corintiano ou não, Ben já? Um abraço. Benjamin, calma. Não acaba mais o programa. Lembra quando do jejum de Yom Kippur? A essa hora, velho. Os caras tomam e falam assim: pô, Benjamin. Mas vai vários se inscreve. Ele fala mais do São Paulo que do Corinthians. Ele gosta do São Paulo? Gosta. Essa hora o cara mandou essa, velho. Porque se o rapaz aí ele é limitado e só consegue falar de um assunto, ai, meu Deus. Às vezes acontece, tem pessoas que não conseguem falar de dois assuntos diferentes. Esse deve ser um limitadíssimo. Benjamin, você é muito agressivo com os ouvintes. Fui agressivo? Foi. Cara, eu torço pro Corinthians. Agora, se eu tenho uma informação pra dar... Eu, há 3 meses atrás, falei aqui. Olha, o treinador de São Paulo vai ser o Rogério Ceni. Agora, se eu tenho informação, não posso falar porque o cara não entende. É um problema do cara, velho. Compra um picolé, vai fazer a palavra cruzar que ela faz assim. Nossa! Veja bem, olha... Nossa. Fica olhando as respostas lá na última página. Ai, nossa! Você fica fazendo isso, né? Compra um Lego, velho. Compra um Lego. Benjamin, você já brincou de Lego? Vai ler um livro. Não, você mandou o cara agora fazer o picolé número 1 lá. Ah, que é um facinho. O nível 1. Se ele não conseguir, vai, faz o caça-palavra só. Moradia com 4 letras. Mais mensagens. Picolé nível 1. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. E aí, galera do Estádio 97. Meu nome é Fernando, eu moro em Liverpool. O Benja, ele aproveita aí do Mota, porque o Mota é um asno. Que isso? O cara não sabe argumentar, não sabe responder. Ah, asno o Benja não. Passa o ano inteiro falando que o time do São Paulo é bizarro. Que o São Paulo não tem time. E eu falei. E agora ele tá querendo dizer que o presidente fez um ótimo trabalho. Eu não falei. Ué, eu argumentei isso. Asno é você, seu idiota. Asno é o cara, assim. Então você não escutou, além de asno, você é surdo. Você é surdo porque você não escutou eu argumentando com ele. E o Mota tem razão. E eu falei pra ele, eu falei assim, como você fala que esse presidente é sensacional, São Paulo tem... O time é uma porcaria. Você falou e tudo. Peraí, eu não falei que o presidente é sensacional. Não falei que ele fez babou um ótimo o ovo do trabalho. Eu falei que o Leco vai ganhar a eleição no que vem. E eu tô falando que ele pegou uma bucha de canhão, pegou é um coitado. Uma gestão que já estava em andamento, pegou um clube sem dinheiro, numa dificuldade financeira. Mas ele quase rebaixou São Paulo. Mas ele, pro bem, isso aí é por acaso. Quase rebaixar, não é rebaixar. Ele errou aonde? Pra mim, o maior erro. Ele só errou com o Ricardo Gomes pra ele. Mano, o maior erro. Eu também não acho que seja só a culpa dele. Eu vou repetir então, porque o Moto, quando fica nervoso, aí eu ouvi. Não, você que tá falando. Não fui eu. O cara tá falando besteira. Peraí. Vamos ouvir. Vocês cortaram a mensagem do cara. Atropela, esse cara atropela. Segue o jogo, sem falatório. E aí, galera do Estádio 97, meu nome é Fernando, eu moro em Liverpool. O Benja, ele aproveita aí do Mota, porque o Mota é um asno. Não acredito que o cara falou isso. Peraí. Volta. Peraí. Tá vendo, Mota? Não acredito, peraí. Se sou eu, você grita, o Sombra tá de sacanagem. Peraí. Liverpool. Nada. O Benja, ele aproveita aí do Mota, porque o Mota é um asno. Ei, tá bom, já tô entendendo todo mundo. Não sabe argumentar, não sabe responder. O Ben já passou o ano inteiro falando que o time do São Paulo é bizarro, que o São Paulo não tem time. E agora ele tá querendo dizer que o presidente fez um ótimo trabalho, que é o que tinha. Falou. Ué, como é que os outros times conseguem montar um bom time e o São Paulo não? Com o elenco bom que o Ben já tá falando que a gente tem aí. Tá errado isso aí, hein? Um abraço. Olha. Não, deixa eu falar, ouvindo, ele mora em Liverpool, mas ele é um asno. Juiz! É um idiota. Juiz! E ele é um asno que porque mora ele em não Liverpool. Escutou então o programa. Ele não escutou, primeiro que eu não falei nada disso. E outra, ele pegou um clube quebrado e foi montado o que tem. Eu falei aqui desde o começo do ano que o time era horroroso. Ok. Agora, o Roberto de Andrade, pegou lá, o time desmontou inteiro. O Atlético Mineiro montou um baita elenco. Também não tá brigando pelo título. O Inter, que todo mundo falava que ia brigar pra ser campeão, caramba, tá aí brigando pra não cair. É engraçado que você meteu agora, o pau no São Paulo, isso é verdade. O ano inteiro e agora você vem defender o Leco. Eu não tô defendendo, eu tô falando que defendeu. O que eu falei aqui é o seguinte. Defendeu. Agora, eu acho que na próxima gestão, que aí ele vai pegar, vai começar tudo do zero, vamos cobrar o cara. Se ele montar um time porcaria, que nem o Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade esse ano pegou tudo desmontado. Pro ano que vem, agora vamos ver o que ele vai fazer. Gostei dessa frase aí. Vamos cobrar o cara. Vamos, guarda essa frase. Beijo. Olha aqui. Ele próxima trouxe... invasão de CT, o Ben já vai estará junto. Lá. Não, eu falei vamos cobrar o cara. Você imagina o Ben já lá? Vamos cobrar o cara. Você já invadiu o CT, Benjo? Eu não. Não tem mais o que fazer. Eu não incito violência em hipótese alguma. Mas teve uma época da sua vida que você vivia de ser torcedor, fala a verdade. Vivia o quê? Você não era torcedor profissional antes? Bem, já levava a faixa. Um brincalhão, amigo. Não eu, era? Eu com 15 anos de idade tava trabalhando, rapaz. Ah, para, Benjamin. Ah, para, só acredito o dia que você trouxer um empregador aqui e a carteira de trabalho. Não, você pode, se você quiser ligar pra ele. Era doleiro, ele não tinha. Doleiro. Liga. Olha, eu desafio aqui, ó. Desafio qualquer um aqui. Era o Benjinho a Barcelona. Eu desafio qualquer um daqui. Cuidado, eu comecei com 14. Então, eu comecei com 15. 14. E tô com 46, tô trabalhando mais do que eu tava com 15, amigo. Eu comecei aqui com 18, não é nada de mão beijada, não. Porque eu fui obrigado ainda. Ah. Bom, como assim, mano? Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente batem na tua traseira. Rapaz. É. Mas sabe quem que bateu? Quem? Pelo cheiro Ivetinha. A Ivete Sangalo, meu rei! Oxe! Que sorte, hein? Bate de novo. A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E tem mais mensagens aqui, né? O pessoal mandando muitas mensagens através do nosso WhatsApp no oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ah, olha algum recado aí pro pessoal aí que tá chegando para estudar aí na Uninove. Daqui a pouquinho, a partir das 8h30, o time de promoção da Spirit estará aí na porta da Uninove Barra Funda, vendendo ingressos da Spirit para você que não tem tempo de vir aos pontos de venda. Ó, legal, hein? O time Spirit está indo aí fazendo uma ação promocional na porta a partir das 8h30 na porta da Uninove Barra Funda. Tá bom, agora a gente vai com mais mensagens. Fala, galera do Estádio 97. Quem fala é Miguel Blanco, corintiano de Guarulhos. Tem uma pergunta pro Mota. Mota, se a diretoria do São Paulo hoje falasse que o planejamento é que não vai ter como ganhar título nos próximos 3 anos, mas que eles vão fazer um time forte para ganhar tudo a partir de 3 anos. Você aceitaria? O que você acha disso? Eu acharia que é uma incompetência gigante, né, Léo? Levar 3 anos para montar um time. Mas isso é planejamento. Com a estrutura do São Paulo. O Flamengo demorou. O Flamengo falou: olha, não dá, a gente precisa limpar a casa. Sim. Aí, não dá. E a dívida do Flamengo era de quanto? É. 700 e poucos. A do São Paulo é muito distante dessa. Mas é uma dívida que hoje o São Paulo também tem. Mas esperar 3 anos, velho. A dívida, você não pode comparar com o outro. Você tem que ver o teu bolso. Mas ele não falou nada de dívida. Ele falou o seguinte: pra mim, 100 mil reais é uma dívida monstruosa. Ele falou 3 anos pra montar um time super campeão. Administrar a dívida que o Flamengo tinha é muito mais complexo do que administrar a dívida do São Paulo, né? Não, mas cada dívida é proporcional ao que você arrecada. O São Paulo dever 300 milhões, era isso, né? Aquela que eu tinha falado na época do banco lá. Ué, é uma fortuna. É 200. Eu sei, Benjamin, mas é... Porque a roda continua girando. Mas se eu não me engano, o Flamengo não é o clube que vinha tendo a maior receita todos os anos. Então, mas agora, mas nos últimos anos, sim. O Flamengo tem... Não sei os últimos, talvez o Flamengo último. Fechou um contrato com a Adidas que não existe no Brasil nada igual. Encheu o patrocínio de camisa. Isso tem o balanço, ok, beleza. E ótimo. Pagando dívida, e acertando, e pagando aqui, pagando lá. Foi se acertando. Mas se eu não me engano, a diferença de receita de alguns clubes, às vezes, não é essa distância toda, né? Eu prefiro ter a receita do São Paulo e a dívida do São Paulo do que a receita do Flamengo e a dívida do Flamengo. Sim. O presidente do Flamengo herdou isso aí, né? Então, ele já diminuiu, claro. Acho que pagou 200 e poucos milhões, 300 milhões. Será? Já? Hã? Tudo isso? Vamos. Bom, depois a gente vê isso. É outro assunto, né? Bom, assim eu li também. Tá. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite a todos, amigões. Alisson Porteiro está em Paulista. Não tem como, cara, o clube brasileiro ter planejamento, não. Você consegue encaixar uma peça e outra quando você acha que seu time está bem, vem os pais lá de fora com um caminhão de dinheiro, desmonta o time. Diz aí o Corinthians aí, ó. É isso mesmo. Foi três vezes que quiseram sair com o Corinthians. Enfim, e ainda tá na posição que está, cara, tá com muito mérito. Não tem como fazer planejamento no Brasil, não. É isso que eu falei. É montar e ir pra sorte. Um abraço. Falou tudo, hein? É o que eu falei. Planejamento de elenco é realmente muito complicado. Não, o planejamento você até monta, você até faz, mas agora, conseguir concluir o planejamento no término do ano, às vezes é complicado, mas tem que fazer, a obrigação é fazer. Agora, planejamento financeiro tem que ser feito, sim. Também. Também. Pessoal do Estádio 97, aqui é o Bruno Jimbo das Artes. Queria falar uma coisa pro Mano aí. Ô, mano, você é muito fanfarrão, viu? Quando convém, você fala que time grande tem que entrar pra ganhar todos os títulos. E agora você vem falar que o Palmeiras tem que poupar mesmo, porque não tem garantia que vai ganhar o Brasileirão. Você é um brincalhão, viu, mano? Você acha que você tá com medo de perder. Contradições. Mais um mata-mata pro Palmeiras aí. Muito pelo contrário, quem deve estar com medo é o teu time, que tá colocando um time reserva pra jogar contra o Grêmio hoje. Diante do que eu coloquei aqui, eu acho que o clube grande, ele tem a obrigação, sim, de entrar pra vencer todos os campeonatos. Só que... Guardiola 0, Luiz Henrique 4, hein? Ó, o Gabriel Jesus, onde você vai se enfiar? Lá, hein? Messizinho meteu 3 na parada. Balançou. E o Neymar fez o outro. É. Mais mensagens aí, aqui. Aí, ó, e o RG falou, tá vendo? Não é só a gente que toma 4 do Barça. É. Tá vendo? Como é que é? Pessoal do Estado 97, quem fala é Cláudio, Capão Redondo, São Paulino. Fala uma coisa aí. O Ben já tá doido pra pegar um cargo no São Paulo? Ser algum tipo de auxiliar? Porque o que ele tá puxando o saco? Não é possível. É. Benjamin? Ah, calma. Olha, eu preciso ouvir o programa que eu não tava. Ai, então. Você não ouviu no começo do programa? Eu vou explicar o que eu falei, calma. Porque ele, eu entendo. Ele queria o Leco Novo Santo. Sem ferradura. Eu entendo o que acontece. As pessoas, a limitação intelectual. Vai ele, ó. Você questiona só porque as pessoas discordam de você? Não, a pessoa... Hã? Eu quero defender pelo seguinte: existe a diferença entre ser puxa-saco e ser coerente. Você foi coerente. Muito obrigado, porque você entendeu. Não, eu acho que não qualquer pessoa, mesmo, né? Hein, muito obrigado, Gisele. Eu O que eu falei é o seguinte, que o Mota também não consegue pensar e ouvir ao mesmo tempo. Então ouça, grava, aí depois tô você pensa. Tô vendo que um monte de gente também não consegue. É audiência gigante que não consegue. Pessoas limitadas. Só eu percebi essa história. Pessoas limitadas intelectualmente tem uns montes. Benjamin, você não acha que, por exemplo, você falando assim das pessoas, elas se sentem tristes por esse rótulo que você dá a elas? Não, eu tô sendo educado. O que eu queria falar é outra coisa. Eu queria falar coisa pior. Não, sem ferradura, cacete. Não, eu tô sendo honesto. Eu não, ele que acha que eu quero cargo, eu tô puxando o saco, eu não tô puxando o saco. Eu falei o seguinte, o time de São Paulo pra mim é muito ruim. E quando eu falava isso, todo mundo me criticava. Falei, o São Paulo vai brigar pra não cair. O que eu falo é o seguinte, o Leco, gente... entrou no meio de uma gestão e pegou uma administração absolutamente conturbada, cheia de escândalos e, segundo dito, com um buraco absurdo de grana. Isso não se discute. Então, eu falei isso. Dois, ele entrou com bonde andando. Foi lá e trouxe o Gustavo, que todo mundo tinha reclamado, tinha saído para ser diretor de futebol. O Leco delegou o futebol na mão do Gustavo. Se ele não delega, vão encher o saco do cara, que ele quer ser que nem o Juvenal, centralizador de tudo. Se ele delega, ele é incompetente. Quem trouxe, quem fez foi o Gustavo. Então, se o time era horroroso, se o time é ruim, descontração, a culpa é do Gustavo. O Leco delegou. Quando a coisa desandou, o Leco pegou e demitiu o cara. O Leco foi lá, no auge do desespero, foi lá ligar pro seu Marco Aurélio Cunha, que a última eleição era um grupo... rival, opositor, certo? Falou, Marco, coisa tá feia, eu preciso de você aqui. Foi lá e buscou um nome que todo mundo gosta, que o torcedor de São Paulo gosta, pra tentar arrumar a casa. Trouxe. Eu perguntei, Mota, você gosta? Pô, Marco Aurélio é demais. Aí o Mota falou assim, pô, ele não planejou a saída do time. Aí, o Ganso tinha contrato. O Ganso quis sair. O Ganso falou, não quero ficar, vocês sabem disso. Mas um cara que é mais de São Paulo não sabia. E com entendimento de futebol, sabia. Já poderia prever que algo aconteceria. O Gustavo foi lá e trouxe esse Cueva. Você não vai substituir. Em cima. É isso que nós estamos discutindo. Em cima, meu. O Flamengo tava brigando pelo título, metade do time vem em cima. O São Paulo sabia que o Ganso iria sair. O Rafael Vaz veio depois. Você mesmo em janeiro falou que o Ganso ia sair, velho. Eu falei. E você falou que todo mundo no São Paulo sabia disso. Então, O São Paulo foi lá e trouxe o Cuevo. O Gustavo foi lá e trouxe o Cuevo. É o cara que trabalha no mercado, trabalha dentro do São Paulo, não sabia que o Ganso ia embora. Tinha tentado trazer no passado o Bufarini e não conseguiu. Trouxe. Aliás, erro, engraçado, mim, né? No último dia. Porque dizem que custava mais barato no começo do ano do que no meio do ano. Aí você tem que perguntar pro Gustavo, ele que tava negociando, eu não sei. Pergunte pra ele. Aí o maior erro do Leco esse ano foi ter trazido o Ricardo Gomes. Uma contratação, na minha opinião, sem nexo. Agora, que eu tô puxando o saco? Agora, se você olhar lá, eu acho que ele é a melhor opção para o que vem pro São Paulo. Essa coisa de delegar é legal, mas essa coisa de delegar planejamento de time, dá numa única mão, eu não concordo. Se o São Paulo tivesse... Você acha que quem vai montar o time ano que vem é o Leco ou o Marco Aurélio Cunha? Eu acho que às vezes tem que ser uma equipe capitaneada por uma pessoa. Eu te digo e quem com anuência, sim. Eu te digo que quem vai montar o time é o Leco. No Corinthians... É o Leco que tá montando? Não, desculpa, o Marco Aurélio Cunha, desculpa. No Corinthians... Não foi o Roberto de Andrade que montou o time. A bucha sobra tudo pra ele. Se o Corinthians é campeão, mas o time é a base do Tite. Tem que sobrar mesmo. Porque então, quem põe a pessoa lá e delega é o presidente. Então, se dá problema, o presidente tem que pagar. Eu falei isso no começo, ele falou que não. Ele acho que tem que pagar, sim. Ele foi lá e mandou o Gustavo. E ele falou mais, ele falou que o Leco é um ótimo candidato no próximo mandato de São Paulo. O Leco hoje, dentro desses candidatos que São Paulo tem, é a melhor opção. Gente, mas estamos chegando quase próximo ao final do programa. E o Benja ainda tem um recado. Ô, Tricolor, fala aí, de Fricô. Olha, eu queria desabafar. Posso desabafar? Tô falando sério. Essa invenção é sensacional. Porque eu descobri que dá pra ir pro banheiro, dá pra você ir no banheiro fazer o número 2 sem se preocupar com o cheiro. Porque às vezes é constrangedor, né? Você vai na casa de um amigo, você tá na casa da tua namorada, às vezes você tem uma reunião e precisa ir no banheiro, pô, aí fica todo mundo olhando, depois entra alguém no banheiro e fica, pô, que é isso, né? Então, olha, agora esse tipo de problema acabou. É só usar Fricô, amigão. Esse negócio é mágico. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de fazer o número 2 e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, funciona mesmo. Eu tenho na minha mochila, onde eu vou viajar, vou para um hotel, ou às vezes em algum banheiro, agora eu estou numa reunião, caramba, eu uso o meu Fricô. Verdade. Fricô para você fazer teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá. Compra na farmácia, nas melhores farmácias de São Paulo, você acha? Ou você pode comprar pelo site fricô.com.br. FREECO.com.br. É Fricô, amigo! Legal, olha, queria agradecer aqui a presença muito legal aqui da Gisele Alves, né? Torcedora do Corinthians. Ô, Gisele. Participando da campanha Outubro Rosa. Obrigada, Sombra. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Muito bacana. E nós vamos aí, até o fim do ano, vamos montar um dia aí pra fazer com as estadetes. Ah, elas vão adorar, e eu também. É, né? Legal. Com certeza. Vamos colocar uma corintiana, uma são paulina, uma santista e uma palmeirense, isso, uma pepinha. E você vai ficar responsável por fazer com que todas elas uivem. Teremos o uivo das torcedoras. Uivo coletivo. Uivo das estadetes. Eu topo. Boa. Muito legal, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito Continue obrigada. Nos ajudando aí, divulgando a gente. Com certeza, é um prazer. E que hora que eu posso mandar beijos? Agora. Agora? É. Então, eu sei que o Benja não gosta, Benja, mas é rapidinho, eu prometo ser breve. Ah, hoje ele tá tão atormentado que ele nem tá prestando atenção. Eu falei pra ele que eu sou fã dele, eu sou de verdade. Muito obrigado, de vocês. Viu? Muito obrigado. Então aquela história do RG não seria bem assim, mas se o Benja fosse solteiro, acho que a coisa colava mais. Né? Ia chamar ele pra tomar uma cerveja. Ah, ele não bebe. Não bebe, né? Ele não bebe. Tudo bem, suco. Agora eu tô fitness. Suco, ele suco. Ele suquinho de laranja suquinho. E um franguinho mar. Mas suco de laranja é calórico também, não pode. Então, eu queria mandar um beijo pra minha família que tá ouvindo, meus pais, o seu Silvio e a dona Rita, meus irmãos, a Deise e o César. O que seu pai deve ter pensado quando você uivou? Nossa, ele vai me falar um monte. No final de semana eu vou lá na casa deles, então ele vai me falar, ele e minha mãe, pode ter certeza. É, mas geralmente o pai fica mais constrangido. Sim, tá? Sim, mas ele vai saber que é brincadeira porque eu sempre fui da zoeira. Ah, é? Então tá bom. Ah, os meus irmãos, a Deise e o César, meu cunhado Cícero, minha sobrinha Ana. Quero mandar um beijo também para meus tios, meus primos, principalmente para o Anderson, que é fã do Dodô. Opa, muito obrigado. Ele é palmeirense também. Dodô, o homem do portábulo. É. E para minha avó, que completa 85 anos no final de semana. Quero mandar um beijo também para o pessoal que trabalha comigo na Arcadinho do Brasil. Beijo a todos eles, especialmente o pessoal da área comercial. Bora, time! E também para as girls, que tá ouvindo, pro pessoal dos Insetos 97, especialmente pro pessoal da diretoria e pro grupo, pro meu time, o pessoal do Rock Go, também tá ouvindo a gente, para todos os meus amigos aqui que mandaram recados no Facebook, é impossível falar o nome de todos, mas claro. Todos eles que mandaram mensagens, sintam-se beijados, obrigada a todos por vocês terem lembrado de mim, por terem participado também. Pro mestre Danilo, que também esteve aqui como estranho no Ninho, ele me mandou tá um beijo. Você tá de sacanagem, né? Por quê? Você tá são 8h15. Você não para de mandar abraço, mas... pelo amor de Deus. É rapidinho, tô terminando. Pro pessoal além do Rock Go, também do TCSE, do pessoal do Uns Com Tanto e o do Só Lixos também. Então, o pessoal que também... Todos que fizeram amizade no grupo de Facebook lá do Estádio 97, formaram um time de futebol, são fãs de vocês, o pessoal legal, tá ouvindo. Obrigado, é isso aí, valeu. Beijo a todos, meus amigos, obrigada, um prazer. Valeu, Gisele. RG, quem ganhou o boné Estádio 97, Vista Aérea, bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Rafael Antônio de Camargo. Roberto Toca, que pretende um dia ser o primeiro presidente argentino. Ah, é? E ele falou que ele quer abrir o porta-mala. Ele falou, não importa qual será abriu a bagagem que eu vou ter que levar, mas eu não quero abrir o porta-mala. Ele falou que quer que abra com o pé de cabra. Abriu o porta-mala. Ele falou, com força, eu gosto com força. Ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Daniel de Carvalho Silva. Recado legal pra você, hoje é quarta-feira do Riva, quarta-feira do Rivelino no Buru Sushi. É, quer comer um sushi bacana, comida japonesa bacana, ainda pega um autógrafo do Riva? Avenida Morumbi, 6936. Avenida Morumbi, 6936, quarta-feira do Rivelino no Buru Sushi, lá no bairro do Morumbi, próximo à ponte do Morumbi. Só mandar um abraço aqui pro pneumologista do meu pai, lá o Dr. José Roberto Magda Filho, que ouve a gente. Boa, Dr. Zé! Boa, cuidando aí do papai. É corintiano, mano, gosta de você. Um abração pra ele. Adora vocês também, tá? Um abraço pro doutor aí. Grande abraço pro doutor. E cuida bem do Chicão aí. E só pra finalizar, Sombra, o Roberto Toca mandou aqui um SMS e falou, eu sou old school. Não vem com esse negócio de abrir porta-mala pelo controle, não. Comigo tem que apertar o botão e tem que apertar o botão forte. Isso! Roberto Toca. Estádio volta amanhã, às 5h30, no oferecimento da Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Falou, gente, boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau. O clima das baladas com a cara da energia. Check. Vibe 97. De segunda a sexta, 14h. Energia 97. O prefeito Carlos Grana fez e vai fazer muito mais. É compromisso. Defender o Semasa como patrimônio público de Santo André para garantir os direitos do saneamento. Implantar o projeto de aprovação de construção de uma nova estação de tratamento de água na Billings. Aperfeiçoar o modelo de gestão integrado de resíduos urbanos da cidade, garantindo a participação social. Carlos Grana, 13, prefeito de novo. Nesta sexta, você tem um encontro marcado com os